Mas já falou. Não interagirei. A meia hora falando de interagirei, mim. Interagirei, mano. Estou letrando. Não irei interagir com essa pessoa hoje. Eita, gente. Só quis deixar claro aqui, RG. É. Ele veio com a jaqueta do Michael de Fox do Volta. Ainda bem que ele não vai falar de mim. Eu acho que vai ter um remake, né? Foi um remake, é uma continuação. Mas com ele, ele tava muito mal de saúde, o Michael J. Fox. Não, o Michael J. Fox, ele tem mal de Parkinson. Mas não é, mas ele continua atuando. Normalmente. Ele faz uma série, né? Não lembro. Eu ouvi dizer que ele tinha... Ele tem uma série na TV americana. Ele tem série na TV, tudo. Continua atuando. Ele também fez aquele filme O Segredo do Meu Sucesso, né? Ah, fez, entre outros inúmeros aí. Sombra, hoje morreu o King. Não confundam com outro que tem o B.B. King. É outro cara. Que não está bem. Ah, foi morar no céu. Ele melhorou. Saiu do hospital. Mas o B.B. King também... Sim, o Ben e King morreu. E o que fazia esse aí que morreu? Ben e King? É. Morreu, é. Não, mas o que? Qual? Ele era o quê? Ele era ator, pô. Como assim que era o quê, cacete? Quais as músicas? Qual a música? Tem gente que não conhece. Só pra encerrar o assunto, que eu não vou mais falar com o cidadão hoje. Stand By Me, da música dele. É a mais conhecida. Além dele ter vindo com a jaqueta do De Volta pro Futuro... Você não ia não falar de mim? Não, só falei que eu vou encerrar agora. Você não ia não me ignorar hoje? Oba, ele veio de pijama, dá uma olhada. Pijama? Como pijama? Assim? Como pijama? Não é pijama? É tudo eu, na bichinho. Minha adolescência, eu cheguei a ter um pijama azul e bolinhas brancas assim, cara. Segunda-feira fizer frio, ele vai vir com pijama de flanela fazer o programa, o De Volta pro Futuro. Tá bom, não fala mais coisa até as 8 horas. Pô, mas já fala, quantos minutos tem de programa já? Bom, muito bem. Agora chegou a hora do Mota falar. Ah, agora é o Mota que fala. É, vai trazer as manchetes. Agora vem. Não entra na pilha. As manchetes não entra na pilha. Começar com o Santos. Qual que era o nome do professor lá do De Volta pro Futuro? Do cientista? Não lembro, não. Não lembro o nome daquele cara lá. Mas era o Piromal. É, parecido. E o carro? Vamos ao resort. Como é que chamava o carro lá do. Era o Lloyd. O carro era o. Eu tirei foto com ele quando fui lá. Chamava o carro? Ai, meu Deus. Então, RG. Finalmente acabou a novela, né? Sim. Ricardo Oliveira aí encerra a novela, assinou o contrato e fica até 2017. Você tem certeza? O cara tava no Palmeiras, que me mostraram o contrato aí, tudo assinado. Pô. É, ontem à noite foi assinado o contrato. Cheque pré-cheque, informação. Até 2017. Parabéns aí, né? Ricardo Oliveira, diretoria do Santos. Né? Tinha um carro verde de porta aberta na porta da Vila Belmiro, velho. Não só, né? Tinha uma fila de carro lá. Tinha uma fila de carro? Tinha uma fila ali. Só esperando o Ricardo. O carro era do Loren. Do Loren. Só esperando o Ricardo sair, né? Do Loren não era calcinha sutiã? Não. É. E o RG? Sim. O Marcelo Fernandes aí tá fazendo um treino agora no final da tarde lá em Santos, né? Sim. Não revelou o time titular. E falou o seguinte, quem só vai jogar quem tiver 100%, viu? Inclusive falou sobre o Robinho. Se o Robinho tiver 100%, ele joga, senão... Eu garanto a você e aposto que o Robinho vai jogar sem estar 100%. 80%. O Piano, meu amigo, mano, jogo assim, o cara joga até amputado, né, mano? Mas tem que ser, joga, mano. Cara. Então o funk agora tem que segurar o onda. O cara gravou o funk, bicho. É, tem que jogar, né? Agora tem que segurar a onda. É, porque seria uma sacanagem o cara meter um funk na tela. Vamos gravar um funk, vamos. E agora eu não jogar? Deixa eu chamar vocês. Se a pessoa você fala assim, eu não vou jogar, e que esse funk? Vai ter que jogar. Esse funk, pô. Vai lá dar pré-eleição e fala, segura. Vou combater com o Jess, vou com o Jess no vestiário. Outro também que poderia ser o Erley, o Gustavo Henrique e o Valência, né? Mas o Marcelo falou que não dá certeza, mas também não falou que fica de fora. Vai todos eles. Segundo informações, vem com o que tem de melhor e tem que ser, é o último jogo. O último jogo tem que apostar. Não adianta. Seja, é moeda pra cima e vambora, velho. Não tem jeito. Só o Valencia que eu acho vamos pro jogo. Só o Valencia que eu acho perigoso, RG, porque de repente você põe um jogador desse. E aí ele não aguenta, com 10 quilos de mundo, você tem que queimar a substituição. Acho um pouco perigoso, é um cara que se machuca muito. Mas ele é importante pro Santos. Eu acredito que se vai, o único jogador que eles teriam que correr risco seria com o Robinho. O resto, se tiver bem, o Robinho é importante. Vai, né, lógico. Se tiver bem, vai pro jogo. Se não tiver, não vai. O Longini foi lá no Santos, né, RG? Porque o contrato dele acaba amanhã. É. E já fizeram o contrato e quem tal. Quem é Longini? É a revelação do você Campeonato Paulista, do Aldax. São dos artilheiros. Não é nome de massa, nome de leite é o Polenguinho. Ele foi o craque revelação do Campeonato Paulista. Polenguini! Né? Meu Deus! E ele vai, a partir de amanhã, já apresenta, né? Será apresentado, o contrato tá lá. Né? Diz que é 4 anos de contrato. Legal. Agora, o que poderia mudar aí, pelo menos pro brasileiro, estava vendo hoje, saiu uma relação aí, se não me engano, no UOL, a relação dos 12 clubes, dos grandes, né? É, as dívidas tal. E o Santos é o sétimo colocado em dívida aí, né? Com quase 400 milhões, 300 e tralala. Então, isso só se resolve com time, com conquistas de títulos e com frequência de torcida, cara. Agora, não tem como realmente resolver isso jogando sempre na Vila Belmiro. Então, acho que tem que ser repensado a situação do Santos, tem que trazer jogos, sim, para São Paulo, tem que levar jogos para outras praças maiores, porque só dependendo do Santos, da Vila Belmiro... Não vai. É importante, claro. Né? Faz jogos pequenos, médios, contra times pequenos e médios na Vila, se for o caso. Mas os grandes jogos, senão não vai resolver essa situação e vai ficando cada vez pior, né? Enfim, que é isso, Mota? Tá, o Mota tá querendo se maquiar durante o programa, Mota? Né? Que é isso? O cara que não ia falar comigo vem até aqui pra me maquiar. Não é. Tá te ajudando aí. Você deixou cair a redação sua aí. Palmeiras, Domênico. Ah, fala de nós, Motinha. Palmeiras! Nós, né? Gosto que você está feliz com o trabalho. Não? Enquanto tá tudo tranquilo. Fala aí, ô Motinha. O Oswaldo fez aquele mistériozinho, né? Mistériozinho? Mistériozinho. O que é mistériozinho? Mistério da meia-noite. É mistério pequenininho. É um pequenininho, assim. É um mistereco. É difícil falar que não vai jogar, né? Porque a semana inteira todo mundo tá falando que o Valdívia tá pronto pra jogar. E ele não deu certeza, né? Ele falou que a única certeza é que o Prass vai jogar. O resto ele não vai dar certeza nenhuma, né? Sei. Mas ele treinou com um time aí titular, daqui a pouco eu vou falar. E também falou sobre o funk do Robinho, né? Ele falou assim, eu gosto de música de qualidade, eu gostei. Ele falou que não gostou. Gosta de música de qualidade. Ele falou que não gostou. Ele não gostou. Vida. Ele falou que gosta de música de qualidade. Ué, quem disse que não é? Pelo ritmo, é que a voz estava ruim. Ô, Mota, presta atenção. Ele falou que não curtiu, não. A gente quer te ajudar. Tá bom, vai, tá bom, vai. E olha, o Dodô. Fala. Não haverá o fanfest lá do Palmeiras, viu? A polícia não deixou. A polícia também. É porque eles iam colocar 12 mil pessoas, abrir pra 12 mil pessoas assistir a final na Arena Palmeiras, né? Ah, ué, o que aconteceu? Ah, e a polícia não aprovou porque vai estar com efetivo lá em Santos. Ah, você tá de brincadeira, velho. Que papo é louco? Santos é uma cidade. Desculpa. São Paulo é polícia militar. Ó, domingo agora, no mesmo horário do jogo, vai ter uma reunião de koalas na Austrália. Aí vocês não podem atender aqui. Que loucura, cara. Mas vou te falar, mano. Qualquer aglomeração de pessoas aí, tá certo? Já que não tem um jogo... Já que não tem um jogo... É melhor para evitar qualquer tipo de problema. Oh, então fala a verdade, não vem que eu desculpa. Ué, mas o Palmeiras. Porque, Motinha, se jogarem ao Léo, tá certo? Lá pegar e falar, vai lá, 12 mil de qualquer jeito lá e dá alguma bobagem por aí, ainda mais depois dos incidentes que já tiveram aí, as torcidas estão se jurando por aí. É melhor evitar, cara. É melhor evitar. E não são 12 mil num show de jazz, né? Pra ver um jogo, gente. Vem na sua casa, velho. Vem na sua casa. Mas se a polícia não conseguir concentrar 2 mil pessoas pra ver um jogo no telão, é porque realmente. A questão não é essa, Portugal. Mas se você tiver, por exemplo, aí que contratar a polícia militar, você vai ter que pedir o efetivo ali, você vai ter que custear isso daí. Não é de graça. Lógico que é. Claro. Não, mas vocês iam pagar ingresso pra entrar lá? Então, 80 conto pra entrar, não é isso que eu fiquei então, sabendo? Então, se tem 80 conto, tem que contratar a polícia. Mas, gente, precisa ver, às vezes a polícia não tem realmente o efetivo necessário pra aquilo. Ou até teria, mas coloca assim, olha, vamos supor, é um evento que é evitável? É evitável. Evitável, o evento é. É um evento obrigatório? Não. Oficial, se fosse obrigatório, puta, aí remaneja de carro, puxa policial de carro pra lá, deixa aquela vai daquele remaneja. Entendeu? É verdade. É mais ou menos assim, isso aqui vai me dar trabalho. Mesmo porque quando são essas situações, muito policial às vezes perde a folga dele, folguista, tem que esticar, etc. Tem essa coisa aí, né? Não se esqueçam do ser humano. Bom, ô Dodô, fala. O possível time do Palmeiras aí é o Fernando Prass, Lucas, Victor Ramos, Victor Hugo, Zé Roberto, Gabriel e Robinho, Rafael Marques, Valdívia e Dudu. E na frente, Leandro Pereira. Ele foi com um volante só, cara. Ele nessa formação, não. O Robinho faria a parte de segundo volante, quando tá defendendo. Isso. Quando tá atacando, você vem com dois meias, né? É que o Arouca tá de fora, né? Você vem com dois meias. Pra ousado, atacar, é ousado. Espero que surta efeito, né, esse time aí, porque eu tentaria ir com dois volantes, não sei, eu, analisando de fora, eu entraria com dois volantes. Mas eu acho que não é esse time que vai entrar amanhã não, Domingo, não daria o problema, time hoje entrar o problema, amanhã não, domingo? No domingo. É, acho que dificilmente esse time aí que o Mota falou, concordo que ele deu o time, o Mota tá na obrigação dele de dar o time, mas eu acho que ele muda pra mas domingo. É possível o time, né, o Mota acabou de falar, possível o time. Ele não quis não, adiantar, não é o time, né? Ninguém vai adiantar time. Porém, é aquele time é um pouco mais ofensivo, né? Mental vai com esse time. Dentro do possível... A não ser que o Robinho treinou essa semana inteira, porque ficou aqui parado, né? Dentro do possível, nessa formação de ficar de volante, de segurar, tal, de... Né? Mas dentro do possível, Domênico, pode existir mudanças, é claro. Né? Sim, não, se de repente... Mas é que tá, RG, você de repente... O cara fala... dentro do possível? Dentro do possível. Me ajuda aí! Não deve ser muito diferente disso, né? Eu também acho que ele... Eu concordo com você, eu também acho que ele não vai... Ele não vai abrir, que ele fala, né? Ele falou, ó, o Marcelo Fernandes, ó, o time é esse aqui, vai entrar domingo que é esse time. Ele fala, mas é difícil ele ir, Domênico. Bom, o time, gente, mas também, olha, esse negócio de, não pode divulgar antes o time, não pode quando o time é ruim. Né? Quando sim, uma porcaria. Né? O time do Palmeiras, gente. É charminho, né? Olha, com exceção de um ou dois jogadores, é o mesmo time, gente. Não, jogando, tem, não tem conversa, fiado. Claro. A defesa, você pode escolher. Eu banco aqui pra você. É o Praz, é o Lucas de um lado, Zé Roberto do outro, só se tiver problema. E os dois Vítores não andam lá. O que vai mudar, ou entra um volante pra substituir a Arouca, ou entra o Robinho nesta vaga aí, ou até mesmo. Se não jogar o Valdívia, o Cleiton Xavier que entra nesse lugar. E resto é isso aí. Vai jogar o Dudu, vai jogar o Rafael Marques, vai jogar o Leandro Pereira na frente. Gente, os dois esses não vão três mudar. Estão decididos. A defesa e o ataque estão definido. O que vai mudar é aqueles três homens do meio de campo que vão compor. Ou você joga com um volante e dois meias, sendo que um desses meias pode ser o Robinho jogando de falso volante, e aí você... joga quando tá com a bola em seu domínio como um meia, ou caso contrário, você mete lá, por exemplo, Renato, ou Amaral, você tem volante pra mandar no time, entendeu, pra entrar. Agora não sei o que ele vai fazer. Eu, honestamente, dizendo pra vocês, acho que o Robinho joga, acho que o Santos vai vir com um time tentando buscar, tenho certeza que vai vir pra cima do Palmeiras, porque precisa do resultado, então é um time que vai vir ofensivamente... e o Palmeiras pode também tentar, com esses jogadores mais rápidos, buscar um contra-ataque e matar o jogo. Os dois times não vão mudar. Também acho que não. Só contusão muda esses dois times. O Santos eu acho que muda se o Robinho jogar. Tiquinho vai pra posição dele. O Santos muda com o Robinho, né? Ó, Domênico, 1x0 mata o jogo, velho? Hã? 1x0 pro Palmeiras mata o jogo? Eu acho que praticamente mata. Se o Palmeiras sair com 1x0... Isso, que vergonha isso. Você então não pode virar pra 2x1 pros pênaltis. Você não vê a possibilidade de virar 2x1? Tá. Jogando na Vila? Pera. Pô, você tá louco? Você joga no ar e fica... Mas porra, que eu falei, 1x0 mata, você falou assim... Ele é Faustão, não é? Peraí. Porra, bicho, brincadeira! Você não tá jogando contra o Zé das Couves. Os times são muito iguais. Vocês estão cheios de dedos. Os times são muito iguais, se você faz... Tá se pipocando, hein, Ron? Vocês estão parecendo jogador de futebol, hein? O RG gravou até um funk, tá no celular dele. Você tá louco? Pode virar 3, pode virar 4, pode virar 5. Agora esse... Não é assim, a coisa não é assim. Não aí eu perguntei se 1x0 mata o jogo, você falou assim. Se o Palmeiras fizer 1x0, quantos o Santos tem que fazer? Dois. Pois é. Dois pra pênalti. Dois pra pênalti. Pô, mas tudo bem, dois pra pênalti. É o Santos na Vila. Tá, e nossa, fácil pra caramba. Mas se você não confia no Santos na Vila. Mas é uma questão de confiar, Sombra. Estamos falando de jogo igual. Aquele negócio de caldeirão e etc. É claro que eu quero que meu time seja campeão e vou torcer pra ele. Por isso tomou um gol na arena e fez dois no mas Porto. Mas não consigo, mas não coloco com essa facilidade toda que você tá colocando. Não é facilidade, mas eu acho que você tá muito pessimista. Evidente. Também não é facilidade, mas também acho o Santos. Eu acho assim, gente, olha só. O Santos joga em casa, gente. Olha. A vantagem é pequena. É uma vantagem do Palmeiras. Eu vou te falar, jogar com o Santos na Vila, esse Campeonato Paulista, tem sido dificílimo. Um gol não é placar, hein? Eu sei, beijo. O time do Santos na Vila tem voado. Se sou o presidente do Santos, já encomendo o show. Se o Robinho estiver naqueles dias inspirado como ele tem tido, eu sei. Tudo isso fica fácil na teoria e fica fácil antes. O Palmeiras vai jogar com dois resultados. Sim, mas são... É claro que se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Santos. Vou torcer pro Santos. Mas não estão vendo essa facilidade aqui, toda que ele joga até com 3, se ele perder de 1-0, ele pode ganhar nos pênaltis. É, vamos lá. Justo, tá? Olha, gente. Eu tô entendendo o espírito de vocês. Não tem espírito nenhum. RG, vou dizer uma coisa pra você. Eu entendo perfeitamente o que você disse e eles não estão entendendo. Mas é o seguinte, é uma final. Uma final geralmente é muito mais equilibrada e é um jogo mais feio do que o normal. Ele é diferente. Desculpa, você pode pegar finais aí, já é dificilmente você pegar uma final que, nossa, que jogaço de bola. Até a final da Copa do Mundo foi aquele jogo retrancado, desgraçadamente, fechado. Uma semifinal aí. Uma semifinal, o Brasil lá também, porra. Eu não agora quero dizer assim, vai ser feio, não. Sim, o jogo do Palmeiras Santos foi lindo, Santos, foi maravilhoso. Palmeiras Santos. Foi bom jogo. Foi maravilhoso, nossa. Foi bom jogo. Mas jogando na Vila lá, ó. Lucas bom Lima, Giovanni, Romário, Ricardo Oliveira. É, jogo travado. Outro, domingo o Santos não tem coisa pra esperar. O Santos anota vai ter aí, jogo de 5 gols. O porco vai ver o bicho, mano. Jogo de 5 gols. Vai, Lucas. Palestra. Vai ver o bicho. Jogo de 5 gols. 5 gols, você tá louco. Na boa, os caras estão lá, ó. Os caras, ó. Lucas Lima, tá certo, Lucas? Lucas Lima, Giovânio, Robinho, risada, Ricardo Oliveira. O juiz apita. Vai pra dentro, RG. O Santos vai pra cima. É Palmeiras, você tá louco? Vai pra dentro. Isso é outra coisa. Quem é você pra falar vai pra dentro? Vai pra dentro, RG. Isso é que derrubou vocês. Aqui é Libertadores, rapaz. Libertadores, nós arrancamos a cabeça de vocês. O juiz vai apitar o começo do jogo. Quero essa asa de frango fria aí. Não tem outro jogo. Tiramos vocês da casa de vocês. Eu vi o campeonato paulista ano passado. Ué, mas pênalti sim. Mas o segundo jogo o Santos foi pra cima. E? Quem foi campeão? Ah, nos pênaltis. Quem foi campeão? Sim, mano. Não interessa, foi no pênalti. Evidente. Quem foi campeão? Porra. O Cícero perdeu o pênalti. O time que passa nos pênaltis assim, deveria ter vergonha de comemorar, gente. Concordo com o que veio falando. O Santos foi pra cima, né? O Santos perdeu pintando nos pênaltis. É que você nos pênaltis é só se borra. Ele tá muito descrente. Muito. Ô, Benjamin, eu vou falar da Perfect. O Santos vai ter que fazer um futebol perfect no domingo. Olha a torcida dos caras. Não, se quiser virar, né? Claro. Você sabia que a suspensão... Torcida desgraçada aí pro Santos ganhar, hein? Você... Não, é o que eu falei, outra coisa, não é torcida. Não. Eu falei que eu acho que o Santos... é o que eu vejo aí, não. Vocês torcendo aí pro Santos. Não torci, eu falei o Santos, gente, domingo, ele não tem outro jogo. A torce mesmo, é bom vocês torcerem. Eu não tô torcendo, eu tô falando que o Santos vai partir pra cima. É lógico que não tem outro jogo. Todo mundo torcendo pro Santos, viu, Zaguaguer? Quem torceu pro Santos? Quem falou aqui que vai torcer pro Santos? Não muda nada. Pra mim, tanto faz quem ganha. Só pelos comentários, a gente percebe. Palmeiras, faz quem ganha, gente. Eu não sou antes, nem vou ver esse jogo. Como você vai, mano? Assistir. O mano vai assistir. O mano vai no cinema, e vai se pegar vibrando com se o Santos fizer um gol. Vai pegar. Pode escrever que eu tô te falando. Vou gastar minha torcida perdendo tempo com o Campeonato Paulista, Benjamin. Vou gastar minha torcida perdendo tempo com o Paulista, velho. Não. Aqui é Libertadores. O senhor foi lá ver o Palmeiras tirar vocês nos pênaltis, mané. Eu fui lá pra ver a Arena. Então chupa. Fui lá pra ver a Arena. O Paulista e perdeu. Na hora que tava acontecendo o jogo, eu fiquei lá. Não tem conversa, piada não, filho. Outro dia o senhor disse aqui que tem que assistir todos os jogos porque é profissional. Agora não vai assistir mais o jogo. Mas se eu tiver alguma coisa mais interessante, por exemplo, jogar um videogame no horário do jogo, eu vou jogar videogame. Tá bom. Salva no memory card. Vamos falar agora da Perfect, Benjamin. Olha só, amigo, você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? E já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado. Mas não para por aí, não. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. E você sabe o que é isso? É o que faz o seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect atendem aos requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect, porque seu carro só fica perfeito com o Perfect. E tem mais um detalhe, hein? A Perfect, amigão, dá garantia de 2 anos. 2 anos nos amortecedores. Então, só quem comercializa produtos de muita qualidade e dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect Sombrinha. É isso aí. Vamos às manchetes. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Também oferecimento da Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Grupo Ester, nome construído com história. sem parar. Esse é o momento... Ah, não, daqui a pouco é o momento sem parar. Daqui a pouco é o momento sem parar. Agora não. Agora vamos ao Corinthians, Mota. Ah, Coringão, Motinha, vou, Coringão. Não, mano. O Oi. Corinthians hoje aí, eu disse que o diretor do Corinthians foi lá conversar com os jogadores, né? Uhum. Houve uma reunião aí. E ali dá satisfação, né? É. Foi lá uma satisfação pros jogadores, houve uma reunião aí, ficou tudo claro. Esse recado foi pra quem? E logo depois até o Fábio Santos deu uma entrevista, né? Falando que o grupo confia no presidente. Lógico. E no acerto dos atrasados. E que não haverá ciúmes se o Corinthians fechar com o Guerreiro e pagar pro Guerreiro antes. Né? Inclusive, ele torce para que o Guerreiro fique, né? Mas, ô Motinha, essa não vai ser a conduta da diretoria do Corinthians, não. É, o Corinthians ele vai ter aí, na próxima semana, uma negociação aí que parece que faltou pequenos detalhes. Acho que foi uma cópia de endereço aí, uma cópia de CNPJ aí para entregar no banco lá para o Corinthians pegar 15 milhões. Verdade. Isso daí vai ser providenciado aí, protocolado na segunda-feira. Vão lá autenticar no cartório quando abrir às 10 da manhã. Segunda-feira nós vamos ter um convidado especial aqui no Estado 97 para falar sobre isso. Quem? Eu descobri o gerente do banco. É? É um gerente do banco. Bacana, bacana. Que a gente acompanha todos os dias esse negócio de pagou, não pagou, chegou, não chegou. Eu tive acesso, consegui. Boa. Então segunda-feira ao vivo aqui. Exclusivo gerente do banco lá onde tem o Conto Corinthians. Boa. Ele vai estar explicando tudo. Mas você acha, me diz uma coisa, você acha que esses empréstimos milionários que os clubes fazem, que não é diferente, tão diferente da gente quando faz um empréstimo, 5, 10 mil, né? Esses gerentes, são esses caras que fazem as assinaturas dos empréstimos de 15 milhões, 10 milhões. Isso é feito em nível de diretoria, né? Mas vou te falar, os nossos é capaz de estar saindo mais fácil que dos clubes de futebol. Porque nenhum banco quer fazer... Nenhum banco põe na reta ali. Por viu? Exemplo, você emprestaria. Não sei, viu? Pra quem não, você. Não, pra, põe, não. Sei. Benjamin, não agora tiver... não fuja da resposta. Você emprestaria a juros mais altos pra quem? Para Domênico Gato ou para Cláudio Mota? Porra, demorou tudo isso? Não, porque é o seguinte, eu tô pensando como é que eu faria pra cobrar o Cláudio Mota se ele não me pagasse. Que esquema de agiotagem? Ah, fácil. Ia mandar os caras na casa é dele. É mesmo? Aí. Nossa, mas ia sofrer muito. Mas, ô Mota, concluindo a informação aí. Então, possivelmente, acho que até quarta-feira, o Corinthians ele vai conseguir a quantia aí de 15 milhões para quitar esse débito com todos os jogadores, inclusive o Guerreiro, tá certo? É, até quarta-feira, que é a partida que o Corinthians tem diante do Guarani jogando no Paraguai. O Corinthians ele tem como meta esse prazo aí para poder quitar essa primeira parte desses jogadores. Aí sim, tá certo? Na segunda etapa, o Corinthians ele volta aí pro mercado financeiro para tentar conseguir mais um crédito aí de mais 15 ou 17 milhões. O que será que avaliza isso aí, mano? Pra... Ah, Sombra, é style pro gerente o cara dar um aval desse. Você tá louco. Mas é verdade, lógico que é. Sombra, sabe por quê? Tá quando o Benja falou que... Dá uma camisa pro gerente. Quando o Benja falou que não, que etc e tal. Você é louco. Quando um banco chega lá, por exemplo, que os bancos hoje não estão dando aí esse crédito pros clubes. Nenhum. Mas hoje, Benja, se você analisar, o banco que cedeu esse empréstimo pro Corinthians... Ele vai ter um marketing tão positivo. Mas é verdade, gente. Ele tá falando de uma torcida que tem 30 milhões ali, tá certo? Que poderiam abrir contas nesse banco. Colocar todo o seu patrimônio de uma vida inteira nesse banco. Você acha que é um tiro no pé? Eu não acho. Isso chama-se marketing espontâneo. Mas você sabe que geralmente o que os clubes têm feito é o seguinte. A Globo entra com uma avalista, né? Tem uma outra empresa aí, viu, Sombra? Tem uma outra empresa aí que tá fazendo isso. Tá sendo avalista ou emprestando dinheiro? Não, não, ela tá emprestando dinheiro, mas pegando aí o que o clube tem pra receber da Globo. Então. Só que ela pega em parcelas. Ela pega a empresa pega em parcelas e empresta esse dinheiro já à vista pro clube. Só que é o seguinte, né? A Globo vai lá, é mais ou menos, se eu não me engano é assim, vai, em números fictícios, né? Ah, você adianta 50, mas você vai no banco e pega 40. Aí depois, lá na frente... Porque pelo que foi divulgado, RG, pelo que foi divulgado aí dessa dívida que o Corinthians tem com alguns jogadores aí, até inclusive até com empresários, porque o Corinthians pegou dinheiro até de empresários. O Corinthians, RG, para alguns desses empresários, o Corinthians paga uns juros maior do que até pagaria no próprio banco. Sim, sim. Mas o Roberto de Andrade, viu, mano, só para dar isso que o Sombra tá falando, o ano passado ele deu uma entrevista e ele tava explicando isso. É que ele foi. As pessoas confundem. Ele falou, por exemplo, o Corinthians vai dar 100 milhões para a Globo vai dar 100 milhões para o Corinthians. Ele falou que não é assim, o Corinthians chega lá e sai com 100 milhões. Não, não, não, não, não é assim, não. Não tem nada a ver. Não. É 100 milhões, mas né, um picotadinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não sem é? Sem contar, RG, o que já teve de receita antecipada. Porque o Corinthians aí, por mais que ele negocie talvez o um valor maior com a Globo para os próximos anos, etc e tal, mas já tem uma parte desse valor que o Corinthians já adiantou. Adiantado, né? Assim como outros clubes aí, para falar a verdade, todos os clubes do futebol brasileiro adiantam também. A água começa a bater na bunda, falta dinheiro, o cara chega lá, bate na porta do Globo. Vocês viram qual é a dívida do Botafogo? 848 milhões. É. Vai pagar. E o Flamengo, que tava todo mundo falando aí que tá bonitinho, tá no... Porra, sabe com tudo que já pagou? 600 conto. Mas o Botafogo não tem o Seedorf? É. O Seedorf, quanto custou? Não, a dívida aumentou. O Seedorf, quanto custou o Seedorf? A dívida do Flamengo aumentou. Diz aí, né, que o Tite tá fazendo um novo esquema tático aí do Corinthians pra surpreender, né? E tá ficando previsível e tal, então essa semana de folga aí ele testou um novo esquema tático. Olha, Motinha, não vai fugir muito não, cara, do que o Corinthians já vinha apresentando aí nas outras partidas aí. A única novidade que tá rolando aí é o Luciano no lugar aí do Emerson Sheik, que não vai poder jogar. Tá certo? Nenhum Mendonça, né, que os dois foram expulsos contra o São Paulo. Mas a única alteração aí nesse time do Corinthians aí, que talvez fuja um pouco aí do que a gente já tá acostumado a ver aí, é a presença do Luciano no ataque. Eu sei o esquema, ele mudou sim e vai ser revolucionário. Né? Vai. Vai. Ele vai entrar no 4-3-4, com um a mais. E o Corinthians aí, né? E o Tite aí disse que pediu a... entrou uma vez. A diretoria do Corinthians, né, mano? Aquilo que ele fez, você lembra? Seu 4-3-4. Ele entrou com 4-3-4. Mas o RG, bem lembrado. RG, mas se você for ver, o Vanderlei... Ele tem algumas coisas no futebol, só ele fez. Esse negócio foi sensacional, ponto, que ele entrou com 12. O ponto eletrônico. Lembra disso? Comentar o jogo, o jogo que ele dirigia. Comentar um pouco do jogo que era pra comentar lá, eu tava comentando. Comentar o jogo que ele dirigia do time dele. É, até isso ele fez, mano. Era pra eu estar lá, mas eu não quis. Mas pode falar, o negócio de entrar com 12 foi legal pra cacete. Ele foi, aquele deu um nome. Aí eu olhei pros caras e falei, saiu um. Lembra os repórteres falando assim, pô, mas tem um a mais. Aí eu falei, e a regra não fala nada, né? Eu falei pro cara, sai aí, porra. Ele não tava na súmula. Não pode começar. Ele entrou com os 12, tipo, entrou cabe, com 12. Cabe ao árbitro tirar o cara que tá excedendo. Não, mas ele não ia entrar com os 12. Eu sei, eu tô dizendo, mas cabe ao árbitro tirar. Ele deixou o cara lá dentro. Mas imagina o treinador do outro lado, falei, e agora, velho? Mas quem que ele vai tirar? Você sabe aquele jogo de pelada que tá todo mundo aí, está sobrando um cara? Não, saio eu, beleza, eu vou. Hoje não, porque mudou muito a numeração. Antigamente também, se um time entrasse, acho que foi a Holanda, não foi de 74? Que o goleiro era 8, o centroavante era camisa 1. Sim, eles obedecem. Mas também dá um nono, dá uma não? Você está acostumado a ver aquelas numerações fixas? O 7 complica o narrador. 7 era a ponta direita, 11. Só complica o narrador. 11 era a ponta esquerda, né? 9 centroavante, 10 era o meio. A Argentina era a ordem alfabética. O 5 era volante. Mas você acha que não... Você acha que o Domenico acha que não... Só o narrador. Não atrapalha o time adversário? Por quê? Oh, a questão da numeração? Tá um, hoje um não. Zagueiro, não. Hoje naquela não. Naquela época, sim. Era um tanto inusitado. Porque era religiosamente era um tanto só inusitado. O Santos que era vai diferente. E tinha o lateral coisa. Direito com a hoje tem muita informação e não. Muita maneira de você se informar. Até hoje, então, hoje o adversário, vamos supor, você pega um adversário gringo. Hoje ele conhece a fuça de todos os jogadores adversários, seja pelo tanto de informação que você tem e possibilidade, a internet, você fala, deixa eu ver quem é o time desses caras, você conhece a cara, toda hora a matéria na televisão. Agora, na época, você conhecia o cara quando ele entrava em campo. Nem sabia quem era. Você podia ver a cara de um ou de outro que teria servido uma seleção do país. Agora o resto, ó, tem um tal de 7 lá que é complicado. Jamais o Clodoaldo iria entrar com uma 8. Na Libertadores. O Corinthians também era diferente. Porque o Vladimir jogava com a 4 e não com a 6, porque todo lateral esquerdo jogava com a 6. Isso. Mas o Santos era a 2 e a 3 os zagueiros, a 4 a lateral direita. 4 o Carlos Alberto. Oh, o 3 era o lateral esquerdo. O 3 lateral esquerdo. O Léo jogava com a 4, não jogava? Qual o Léo? 3. O Léo é o lateral do Santos. Foi isso. O Santos durante muito tempo ele usou essa numeração. Se não me engano era 3, eu acho. Acho que o São Paulo e o Palmeiras que costumavam usar 1, 2, 3, 4, 6. É. Tem um time na Libertadores, o Mas o 4 Atlas, era lateral direito no Santos. Era. Isso. Carlos Alberto. O Atlas do México, o goleiro era camisa 3 e o meia camisa 1. É, mas aí não dá pra enganar, né? O goleiro era do 3 com 1. Mudou. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Motinha. Então, chefinho, já foram vendidos 20 mil ingressos aí pra São Paulo e Cruzeiro, né? É. O São Paulo que treinou hoje, o Michel Bastos tá com virose, tá afastado aí, né? Não treinou, nossa, você viu? Ele cagou no campo. Não, para o quê? Ele fez o quê? Que isso? Que ele fez? Ah, meu Deus. Nem brinca, hein, Mota? Não, para. Então, o Michel Bastos aí não tá treinando faz uns dois dias já. Sei. 50% do time, hein, mano? É. Bota pra mim, por favor. E daqui a pouco eu vou falar até o time, mas o mais importante aqui, o Ataíde falou hoje, né? E falou o seguinte sobre o Lucha. O Vanderlei Luxemburgo é um grande técnico, mas não se enquadra naquilo que quero para o São Paulo. Tá vendo? Quero um técnico moderno que tenha condições de fazer uma reestruturação completa no São Paulo. Tem no Brasil, não vou citar nomes, mas tem. Mas não se enquadra para ele, mas enquadra para o Aidar, né? Pode ser. Mas o Adélio disse que esse cara não manda nada. Mas ele tá sendo coerente. Isso ele falou antes, quando ele chegou lá pra assumir a vice-presidência do São Paulo. Mas o presidente que falou, que eu ouvi. O presidente não falou que ele não manda nada, pô. Tudo bem. O cara falou que tá dando palpite. Mas ele é o homem do futebol. E ele mantém o discurso dele coerente. Mas outro dia, segundo o UOL, quem disse que vai chamar a responsabilidade pra contratação técnico é o Aidar. Quer ver? Se o São Paulo foi eliminado pelo Cruzeiro, aí vai atrás de mim e fala, não vou. Vai dizer, nananina não, não vou. Você acha que se o Lucha chegar, você acha que ele, o Gil se manda? Opa! Não tem outro. Mas seria limpeza geral, isso, né? Entra por uma porta, isso, porta giratória. Depois de tanta manifestação de que assim, não quero esse técnico, seria um absurdo se ele continuasse. É, não dá nem pra ele. Não, o cara já chega dividido. Só se continuar lá cuidando, vai cuidar de cutia, vai cuidar. Você vê como achou importante. Falaram que eu não via, foi chamando toda vez que cara de cara, agora, que eu não vi. É claro que o São Paulo quer algum técnico que use mais categoria de base. Isso aí é nítido. Agora, quanto mais medalhão for, menos eu acho que o nego vai querer usar a categoria de base, viu? É, isso é verdade. Porque o medalhão, ele chega... É que nem piloto de Fórmula 1, cara. Ele surge, assim, o melhorzinho numa equipe pequenininha. Ele quer ir pra melhor pra ganhar a corrida, tá certo? Ele não vai querer ficar fazendo experiência de pneu, de motor. Ele vai querer o melhor pneu, ele quer o melhor carro, ele quer o melhor aerodinâmica. Você não vê o Alonso correndo atrás? Tá puto. Agora tá puto. Tá puto, ele tá puto. Tá puto, você entendeu? Mas não quer correr atrás. Não quer ficar lá. Eu não vejo essas histórias. O Sabella gosta de trabalhar com categoria de base. Será que gosta? Sombra, o Sabella foi campeão da Libertadores com o Verón, Gata Fernandes. Esses caras acostumados a dirigir a seleção de país... Não vejo trabalhando categoria de base, não, viu? Então, o time que o Milton treinou hoje... O último hoje... que quis trabalhar categoria de base foi o Cilinho. Ceni, Bruno, Tolói, Lucão e Reinaldo. Denilson. Souza, Wesley, Ganso e Centurion. E Pato na frente. Ah, mas é que o Bastos não... É, o Bastos tá caganeira. Mas o Centurion maravilhoso. E vivo tá o Pato, todo borrado, falou que ia dar Guarani. O Pato falou que ia dar Guarani contra o Corinthians. Mas aí se o Bastos entra, sai o Centurion. Com certeza é essa mesmo, escalação. O Pato falou que é da Guarani contra o Corinthians. O Pato falou mesmo. Maravilhoso, Pato, maravilhoso. O cara tá bravo, mas ele não recebe, porra. E agora que não vai receber mesmo esse tonto aí. Falou, eu vi. Agora que não vai receber esse tonto aí. Ô, Pato, amigo. Quem que vai ganhar, hein? Guarani ou Corinthians, hein, Pato? Agora que tá ferrado mesmo. A justiça vai penhorar até a casa dos torcedores. Vai nada, vai nada. Entra na justiça e espera, velho. No final, eu acho que o Pato vai vir de graça pro São Paulo. Vai levar fazendinha. Entra na justiça e espera. Você acha que o Pato vai vir de graça? Seu pai é São Paulino. O Pato vai vir de graça pro São Paulo. O quê? O Pato vai vir de graça. De graça? Imagina. Depois, como vem de graça? Você acha que é o quê? Doação? Primeiro, o Pato ele tem um percentual do próprio direito federal econômico dele. O Pato fica na mão. O Pato, ele é... Exato. Imagina que... Você acha que ele não vai cobrar nada, mano? Que é isso? Nem se for um tal de... Uma equipe como Galatasaray, uma equipe menor da Itália, vai procurá-lo. Claro que vai. Acontece que ele mesmo, o pessoal falando que ele teve várias propostas, aí ele falou assim, não, só volto pra Europa. Exatamente. E não vai querer voltar pro Sunderland. Não vai. De jeito nenhum. Ou seja, ele vai valorizar muito essa relação com o Corinthians. Lá uma Fiorentina, um Lazio, ele volta. Agora, olha, um time menor que esse, ele volta pro Corinthians só no papel, não joga mais pelo Corinthians, fica lá, na cara. E chega no fim do ano, também duvido que fique no São Paulo. E aí o passe é dele, ele faz que ele bem entender, mano. Mesmo que, ele fica 6 meses encostado. O cara ganha 800 conto. O Corinthians tem uma obrigação de pagar 800 pau por mês até o meio do ano. Até o fim de 2016. Nem que for na justiça, ele vai receber, caramba. Gente. Mas que pena, hein, Pato? Isso daí não entra no pequenas causas, hein? Vai demorar. É, vai demorar, mas ele vai receber, mano. Vai ter uma hora. Vai demorar pra receber. Tá louco? Aí você espera, velho. Pode demorar, mas uma hora eu vou receber, você tá louco. O Muricy vai receber rapidinho. Mas você não quer nem comparar o valor, né? Você vê como o Mano é. No caso dos jogadores curiosos, ele fala pra diretoria, ó, não renova com o Guerreiro, não, tem que pagar o que deve. No caso do Pato, você fala... Os jogadores que ali estão. Os jogadores que ali estão. Ué, mas o Pato é do Corinthians. E você tá... E ainda mais ele, saindo da forma como ele saiu do América com o Gato, desperdiçando o pênalti que ele desperdiçou. Mas assinou, tem que pagar, ele tinha que pagar essa grana pro Corinthians, assinou, isso sim. Paga. Raciocínio humanístico. É. Ele vai falar com a Fiorella conhece o pessoal da Globo, vai falar assim, não paga o Corinthians não, já desvia direto pro Pato. É mais fácil. Pro Pato. É mais fácil ele começar. Com, eu discordo. Com o cara de eu discordo. Contas a pagar da Globo, fala assim, manda direto na conta do meu noivo. E digo mais, e digo mais. De fome, não. É muito mais fácil ele começar a encher o saco do Corinthians, o Corinthians ligar na Globo e mandarem ela embora, só pra ferrar com ele. A Fiorella não sai, não. Porque não pagarem o Coringão. Aí, vem cá. A Fiorella aí numa novela da Maibop que sei. A Fiorella fica, mano. Para, ou se dá. Deixa ela só de Baby Doll pra você ver se não vai dar a Fiorella, rapaz. Nota da Fiorella, mano. Não vai mentir, que você já deu 10 aqui no ar. Você gosta de loirinha, você gosta de loirinha. A última vez que eu vi essa menina, ela tá fazendo aquele... a última vez que eu vi essa menina aí atuando foi naquele negócio de sem desenhar da moça, hein? É aquele negócio de comédia, ela não trabalha na Globo, tá? Ela faz, ela trabalha no... Tá, mas nota da moça. É o escanteio. Nota da moça. Na boa, eu prefiro. Nesse caso aí, o escanteio tem mais qualidade que... E aí nada, se ela estivesse atuando aí, por exemplo, numa novela das 10, Domênico Gato. Essas bem decadentes? É, outro aí, decadente. É melhor sentar no banco em time grande do que ser titular em... Decadente dando 30 pontos no Ibope, Domênico. Qual a nota da moça? Você não deu. Muita ponto hoje, muito bonito. 10. Muito bonito. Você gosta de loirinha, merece mano. Merece uma homenagem? Bonita, não. Não merece uma homenagem? É louco, mano, rapaz. Ela tem família, rapaz. Mano, não faz. Quem tem família? A moça. Não, mas tô falando você. Eu também tenho família. Ah, mas você humano não faz isso. Eu tô falando, você não homenageia a menina. Eu sou quase casado. Se você fosse um vereador, você não... Se você fosse... Eu quis dizer, Praça Fiorella. Se você fosse vereador, você não daria lá o título, a chave da cidade pra ela. Não. Esse tipo de homenagem é muita coisa. Olha, esse mano tem um cérebro poluído. Eu não, você não. A maldade tá nos olhos de quem vê. É, você falou que eu dou quase casado. Faz 10 anos que eu ouço falar que o mano é quase casado. Não, eu tô quase casado, velho. Sim, mano, faz 10 anos. Imagina, velho. É. Tadinha, ele tá com a paizinha faz 20 anos. Vai fazer 10 anos, cara. Ele tá quase grávida. O mano, Domênico, vai pro RG. O mano vai pro Guinness. Esse é o primeiro cara a completar bodas de prata de namoro. Esse lógico, mano. Não é de casamento. Tem que ser assim. Ele já apontou na reta dos boxes, já tá vendo o cara com a bandeirinha. Assim, é que vocês são muito apressados, velho. Agora vocês são muito apressados. O mano venceu pelo cansaço, porque a Taizinha desistiu, né? Antes ela sempre postava no Face uma indireta. Ela desistiu. Depois que ele quebrou o braço dela, ela foi melhor parar. Não quer? Você não soube? Não. Uma vez a Taizinha falou, ai, começou a dar umas indiretinhas no Instagram, tá no Insta. Ah. Ai, minha amiga... Aquele textinho dela, pequenininho. A Paty casou, a Debbie casou, a Lu Pri. Vai casar mês que vem, a Pri ficou noiva. Aí eu, quebrou o braço dela. Que horror! Mentira. Todo mundo sabe disso. Menino, foi agressivo, quando? Foi criminoso. Depois do feriado de 15 de novembro do ano passado. Mas ó, quem já passou um perreio desse aí foi cidadão aqui, ó. Você que podia contar. Ligado? Não, é o Konami. É, Konami mesmo? E hoje faz 20 anos da morte do Senna, né? É verdade, é verdade. Tem que ter um histórico de agressão, né? Olha, acho que a morte do Senna foi a maior movimentação popular que eu já vi desde a... Também. Acho que teve aquela coisa... Tancredo. A do Senna foi mais. Foi mais. A do Senna faleceu praticamente dentro da casa de todo mundo, do Senna, o título mundial do São Paulo, teve a morte do Senna. Não, o título mundial do São Paulo não. Teve sim, na volta. 2004 foi bem melhor. Você tá louco, na volta? É tetra. Na volta? Não, só na volta parou. Teve um tetra. Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você t Faz 21 anos ontem que morreu o Ratzenberger também, né? Que ninguém fala. É. Que morreu um dia antes. Foi um dia antes. E na sexta-feira que foi. Sim, sexta, agora, sábado mas morreu o Ratzenberger. Se nós fôssemos alemães, a gente. É, mas ninguém fala. Sexta-feira é que o Ratzenberger não tinha mesmo. Mas o Ratzenberger. Não tinha exposição que o Senna tinha. É uma pessoa que morreu. O piloto bem, morreu. Não, todos morrem. Pode não ter falado publicamente. Eu em casa ontem. E na sexta-feira, minha mulher falou assim: puta, olha, hoje faz 20 anos que morreu o Ratzenberger. Eu acredito. Eu falei com minha mãe que gosta muito de Fórmula 1. Seu sobrenome é Sombra. E no dia 29 de abril, quase que foi o Barrichello. Você viu? Não lembro. Quase. Que coisa, viu, meninas? Que coisa, hein? Ah, é. Quase foi! Quase o Barrichello foi! Põe aí pra gente matar a saudade da gravação lá dele chegando tocando a musiquinha. Ah, daqui a triste, pouquinho, mano, daqui a pouquinho nós vamos colocar. Triste. Daqui a pouquinho. A música não é triste. Não, é pô, vai lembrar da cena. O Barrichello vai chorar. Que lembrar ele morrendo. Você fecha os olhos e faz de conta que não tá vendo nada. Aí ele vai enjoar de novo, porque não. Todo mundo enjoa. Não, não é, mano. O pai é fã do triste. Ô, Benjamin. O mano tá grávida? Ô, Benjamin, vamos falar da BV Financeira, Benjamin? Ó, se você ficar assim na frente do mano, ó. Tem o labirintite. Você nunca vai poder levar o seu filho numa cadeirinha de balanço. Graças a Deus, isso aí é nojento pra criança. Você vai em roda gigante, mano? Não. Não? Não, roda gigante, nada. Roda gigante não. Acho da hora. Carrinho bate-bate ele não vai, montanha-russa ele não vai. E aquela chicrinha? E aquela chicrinha que roda? Ele parou na UTI quando ele foi na chicrinha. Mentira, eu quando fui pra Disney, eu fui numa montanha-russa que chama Space Mountain. Nossa, ai, então ele é macho. E aí eu fiquei enjoado porque é tudo colorido lá dentro. Ele ficou zoado. O menino tá, nossa, qual que é pior? Qual que é pior, o Viking aqui, ou a torre? Aquele que despenca lá. Não, o elevador não dá enjoo. Hã? O elevador não dá enjoo, mas se você vai, por exemplo, ó, é igual, as piores são a manta, das pessoas. A manta você já enjoa de olhar. Você foi no Hulk? Não, o Sombra foi. Esse aí, ó, o Sombra, pelo amor de Deus. Foi no Smith? Ele vai? Não, vai. Você precisa ver o que ele fez com o Alessandro. Eu queria ir no Smith, mas depois que eu fui na Space Mountain lá, eu falei, não vou mais. O Smith é legal pra caramba. Agora o Hulk, eu vou te falar, eu fui com medo. Ô, Sombra. Tirou a foto ele, Alessandro, o Mano e a Taizinha. Só quem tava rindo? O Sombra, lógico. Assim. É, você entra no Necrotério no ML, quem é o único rindo? O Sombra. Ô, Sombra, qual que é o nome daquele que era legal pra caramba? Lá do mas você vai no Busch Garden ou você não vai? Não, aquele do lado do Harry Potter. Ah, é o Dragon, idiota. Pô, aquele é punk. É o desafio Dragon. E eu fui no mais punk, meu. É demais, é demais. Mas a pior é a Cheetah, mano, que é lá no Busch Garden lá. Mas esse aí eu não vou porque eu passo mal. Olha só, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse meu carro novo. .com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3337888, 3337888, porque com a BV... Você sempre pode mais, beber, bom negócio pra você, Zombinha. É isso aí, vamos aos ouvintes, vamos aos ouvintes. E vamos começando com a sequência sem parar, momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai assistir seu time e precisa de um táxi? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Vai tocar aqui o Asdrubal, Dodô, nosso telefonista. Telefonista. Alô. Alô. E fala. É o Victor Hugo Tavares Lopes. Victor Hugo Tavares Lopes. Tinha uma banda, Tavares. Tavares é uma das grandes e melhores bandas do passado. E tinha uma loja de uma cadeia de roupa masculina também, antigamente, em São Paulo, chamada Tavares. Um abraço a Bernardo Tavares. Ponto, de... né, pô, Victor Hugo. Amigo meu. Ô, Tavares, me diga aí, quantos anos você tem, velho? 3.2. Nossa, cara, ele fala Victor Hugo, velho. Ora, 3.2 hoje, hein? Hoje? Hoje, o que você acha hoje? Ó, hoje de manhã fui botar meu brinquedinho novo na estrada, Dodô. Ah. Aí. Hoje pela manhã. É, e agora, você botou o motor no teu vibrador, velho? Aí botei o brinquedinho na estrada. Ah. Aí meti o pé no freio. Você não acredita. O que aconteceu? Travares nas quatro, velho. Ah, sensacional! Aí sim, e o melhor Tavares. O melhor Tavares que tinha era o personagem Chico Nizzi, o Tavares. Tavares. Oi, por falar personagem, ô Domênico, o Ben já tava falando agora aí de caminhões, aí, etc e tal. Ô, Montruck! Velho, ontem tava passando carga pesada, mas esse seriado era da hora. Eu acho que é. Eu assisti. Adorava carga pesada. Pelo amor de Deus, é, legal pra caramba. As coisas boas eles param de fazer. Mudou o público, mano. Passando viva, cara. Hoje não dá pra ver mais dois minutos. Passa. Ó, no Viva passo carga pesada, escolinha. Fiquei chateado, tiraram a grande família. Na época era muito legal, hoje hoje é chato. Hoje é gote. Hoje legal é gote. É legal. E é legal que o Pedro sempre se dava bem, né? Ô, Bino! O Tavares. Gote é sensacional. Lembra do Tavares de Miranda, o jornalista? O colunista social, né? Colunista. Morreu também, né? Tavares. Não, foi morar no céu, ninguém morre. Esse já reencarnou e morreu de novo. Ô, RG, e o Gibaum? Gibaum tá firmão aí, né? E o Ibrahim Suede? Morto. Ibrahim faz muitos anos. Panteras, panteras, panterinhas. Cavalo, como é que é? Tavares. Cavalo que ri não desce escada. Como é que ele fala? Dá bom dia. Quem dá bom dia aos cavalos não olha os dentes que tem em cima da boca do lado do lado. Tem uma estátua dele em frente ao Copacabana. Puta que beleza, hein? Ô, Tavares. Qual Victor, que é o bairro? Victor, pô. É, mas não é Tavares também? É, Tavares é sobrenome, Tavares, pô. Tavares é Tavares. Sobrenome. Ele não gosta de Tavares. Não, gosta? Não, gosto, tem alguma coisa contra o Tavares? Não. Gostar, né, pô? Tinha meu amigo Tavares que montou o stand da gente. Lembra o Tavares, que era diretora portuguesa? Lembro, claro. Tavares foi embora, pô. Foi embora. Ô, Tavares, a gente boa demais, né? A gente trabalhou com ele, né? Fez um evento lá. Encontrei o Tavares no Salão do Automóvel, agora no passado, é? Sim. O Tavares foi morar em Miami. Gente fina, Tavares. Tá mal ele, hein? Tá bem. Foi embora. Ele tava na Portuguesa, tá pouco tempo atrás. É, da Promocete. Da Promocete que fazia evento. Vendeu tudo, fechou, foi morar em Miami. Agora o Tavares aqui, gente. Foi ser feliz. Nele aqui, pô. Ó, Tavares, qual que é o bairro aí, velho? Aqui, vamos ver se o Dom vai acertar. É só não inventar. Não, não vou inventar. Não, se você for inventar, ele mora, ele vai inventar um bairro. Os caras inventam. Tá, Tavares embora, vai. É Campo Grande. Quê? Jardim Campo Grande. Jardim Campo Grande. É perto do cemitério Campo Grande, ali no extremo sul. Extremo sul. Qual avenida? Fala a avenida do cemitério. Assim, avenida. Nossa Senhora do Sabará, óbvio. Ah, é? Então, chupa, o cara tá chupa Tavares. Pega você, o Vitor Hugo. Aquele olho. E faz o quê? Ah, é que ele falou Vitor Hugo, eu fiquei triste quando eu lembrei daquele amigo meu que tinha o Zé Hugo, que morreu no Ibirapuera com o bumerangue. Ah, de novo, história, meu. Ninguém acredita nessa história. Ninguém acredita nisso, pô. Entra no Google, bumerangue. Eu já coloquei várias vezes, não aconteceu nada. O que aconteceu? Explica aí que ninguém tem. Muita gente que não escutou. Bumerangue. Tinha um amigo meu. Não, de novo não. Ouvi de novo. Audiência rotativa. Isso é sério. Eu também gosto, hein, Mota? Eu tinha um amigo meu. A gente tinha 13 anos, o pai dele comprou um bumerangue daqueles bumerangue top, sabe? Aqueles profissionais. Pesado, hein? É. Tinha motor o bumerangue. Não, não tinha motor, mas aqueles bumerangue pesado. Aí, a gente foi no Ibirapuera. E um dia eu tive que ir embora mais cedo. Ele ficou com o pai. Ele foi jogar o bumerangue, era um dia, o tempo mudou, tava um vento. O bumerangue voltou muito forte e ele tava... Vento reverso. E pegou na jugular. Jugular? É verdade, pegou na jugular. Ou era cortante o bumerangue? Não, idiota, mas aquilo veio com o maior peso. Ah, idiota! Você viu como idiota? Aquilo pegou na jugular. Idiota, pô. Arrebentou a artéria. Vocês estão loucos. Deixa a faringe de sangue. Esse papo aí. O Supra assiste aquele Mil Formas de Morrer. Isso é Mil Formas de Morrer. Esse daí tá no Mil Formas de Morrer. Vocês não deviam rir, hein? Não é triste. É a questão de não acreditar na história dessa. É um direito. Por isso nem deixa ele falar. Vocês não acreditam em nada. Pegou na jugular, o Zé Hugo morreu. Claro, foi na hora, não teve conversa. Põe no Google assim, ó. Pois não achei nada. Ah, mentira. Zé Hugo, bumerangue e Ibirapuera. Vou falar de coisa boa, pô. Aqui teu nome me lembrou um fato triste. Daqui a pouco nós vamos tentar simular no estúdio a cena com o Mota. Não. Ah, mas você acha que não vai jogar? Quem vai jogar o bumerangue? Eu, óbvio. Foi sorteio, eu ganhei. Ô, velho, qual que é o time aí, vai? O bumerangue ele não escapa, mas você tá com o bumerangue ser laminado. O mano tá aí? Quem? O mano? É, tô aqui. Mano, sobe o hino do único tricampeão mundial. Tricampeão mundial São não existe, Paulo. Reconhecido pela FIFA não tem. Vai lá, reclama pela lá. FIFA só tá de Barcelona, FIFA. Reclama lá, saque, arroba FIFA. Inclusive o Blatter tava lá. Lógico, Blatter, o cara falou, vem buscar um carro aqui, ele não vai. O cara já começou entrando de sola. E aí, Tricolor? E aí? Beleza, vai no jogo. Você é um dos 20 mil que já compraram ingresso ou não? Não comprei, cara. Ainda não comprei ainda. Então você é um dos outros milhões que não vão. É, ainda tem 46 mil, porque abriu a... Puta frio, né, velho? Vai, modinha! Vai, modinha! Vai tomar leitinho quente, rapaz, tá louco? Tá frio, ainda tem 46 mil ingressos pra comprar. Já ouviu falar de cachecol? Já ouvi, né? Blusa, calça. Caramba, né, meu? Então... Ó, mas ô Mota, ó, que vergonha, mano. Ó, o Corinthians, quando abriu a venda pra torcida, em 8 horas acabaram todos os ingressos ali disponíveis pra venda. Agora a torcida de São Paulo, o jogador precisava pedir, pelo amor de Deus, e o ingresso não tá lá, caro, hein? E o cara falando, ai, ai, tô com frio, não vou. Se fosse final, seria? É Corinthians, não, é, eu sou atípico, né? Que todos são assim. Ah lá, a lá. Maioria vai, vai, Motinha. A maioria não, a maioria não tem ido. Bom, mas também nego aqui não vai reclamar, não, porque tá cheio de nego aqui que fala, não vou, e acho que as pessoas não devem ir. Tá, ah, então já deu uma pedrada no Portuga. Mas peraí, desculpa, eu não vou porque meu time nem está de campo mais tem, nem time mais tem. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu não diferencio que o cara é mais torcedor ou meio porque vai no campo, não. Você também acha. De cada um, velho. Ó, o Domênio tem 2 filhas pequenas, você leva no campo? Não, nem eu vou. Eu sei, vocês posso falar uma coisa? Eu não vou, eu não tô falando nada e eu não vou. Eu também não posso criticar, não, eu nem sabia. Eu também não vou. Então, isso é muito mas eu critico, aí. Eu critico esse modinho aí. O São Paulo precisa de renda, precisa de dinheiro e... O torcedor tem que apoiar, não pode falar que ingresso tá caro, que agora eles abaixaram. Pô, 40. Pra sócio torcedor 40. Mas vem cá, já vendeu 20 mil, essa porra vai lotar, vocês estão loucos. Pra que abriu hoje. Não, é que a gente tá falando que tá demorando. O jogo é quarta-feira, nós estamos na sexta. Venderam 20 mil ingressos. Gente, vai lotar, e outra coisa. Mas já devia ter lotado. Não, é outra coisa, não é. Não abriram pro público todo. Agora que abriram. Abriu hoje. Abriu hoje. Primeiro vendeu por sócios. Calma, vai lotar. Outra coisa, lotar um estádio de 30 mil pessoas é uma coisa. Lotar 30 não, 40 mil. É, mas quando tá lotado 40 lá, mil. 32. Não. 40 mil. A imprensa mil. É assim, ó. A imprensa assim, quando sim. Lota o Palmeiras. Você acha que é 40 não, Palmeiras e Corinthians. Não, só lotou. São Paulo coloca 35, ó. Tá certo, ó. E coloca, ué, e coloca 40 mil, e coloca 40 mil. Colocando então. No caixa aí quase 4 milhões. Não coloca 60 mil no estádio lá com uma renda de 800 mil. Mas vocês sangram o seu. Ó, compra um e ganha outro. Ué, o São Paulo, último jogo, deu 4 milhões a renda. Ah, mas você é a favor da promoção. Ô, Vitor. Você foi a favor. Oi? Lógico, o estádio não enche. Então, mas o Mano tá sendo extremamente coerente. O Mano aqui sempre foi o grande defensor de ter o ingresso barato, porque o futebol é um produto popular, eu acho. Verdade. Eu acho. Exatamente. E no setor que eu compro é barato. Então ele não pode criticar. Ele já mudou de. Ele não pode criticar. Não, pelo contrário, o setor que eu vou custa R$40. Ele não pode vir aqui criticar quando o São Paulo fez a promoção de compra um e leva outro. Não pode. Você achou que ele viu as mil caras de não, mas geralmente você faz isso. Não, pelo contrário. Geralmente você não, pelo contrário. É que geralmente você faz isso de comprar um e leva o outro quando o estádio tá vazio, Domênico Gato. É aquela promoção, igual aquela peça feia lá. Aquela calça florida que ninguém quer. O cara fala, ó, compra essa e ganha essa. É igual o que você tá fazendo. Mano. Você acha mesmo que o Guarani vai ser fácil pra vocês? Acho que vai, é uma porcaria. É uma porcaria. Olha aí. E o Cruzeiro vai ser fácil pra gente? Olha, cara, eu confio nos 3x0, 3x1 pra gente. Se jogar como jogou no último jogo aí contra o Corinthians. Com vontade, com raça, com determinação, a gente ganha. No papel, entendo, no papel, eu acho que o São Paulo tem até uma superioridade. Não é grande, mas no papel... Isso que eu falo, se jogar um pouco com vontade, Sombra... Juntando o que tem no papel, porra, puta time, meu. Agora, o grande problema do São Paulo é justamente isso, né? Porque ele é bom só no jogando papel, só com né? Nome, né? Esse ano ele fez uma partida boa. Ô, mano, nós jogamos... Mas, então, por exemplo, na fase de grupos, o São Paulo acabou melhor que o Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro sendo primeiro, o Cruzeiro acabou com 11 pontos, o São Paulo acabou com 12 num grupo mais difícil. E o Cruzeiro, na última rodada, podia ficar fora. Ô, mano, você que tá com tempo aí, sabe, a gente tá com mais tempo, pega o time do Cruzeiro que jogou no último jogo contra o Sucre. Pra gente dar uma olhada no time que o Cruzeiro mandou no campo na Libertadores. Ué, não é tão forte assim. Até o... Até não é forte, Cruzeiro. Não, ele não é tão forte como era no passado. Tá óbvio. Ah, lógico. Tá o Ricardo Goulart, o Ricardo... Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. A zaga no passado era Bruno Rodrigues, o ouvinte falando, gente. Fala, velho. Eu acho que o Cruzeiro, ele tem um conjunto bom. Que manteve, mesmo saindo o Goulart, o Everton Ribeiro, tudo... Mas eu acho que, tipo, de elenco não é bom hoje. Porque são esses caras que eram bons, mas ainda tem conjunto. Eu não vejo o Cruzeiro não. Perdeu 8 jogadores, tá louco? Eu não vejo. Como que vai ter conjunto se não tem mais os caras? A zaga era Manu... O técnico é o Marcelo Oliveira, ele sabe... Ah, ele é o que é mágico? Mas, velho, a zaga antes era Bruno Rodrigo, Manuel, tinha o Dedé. Não, hoje mudou em muito, dia, mudou tá muito. Tá jogando, se eu não me engano, é Léo e o poeta lá. O fato André, de ter mudado muito não significa que o São Paulo é franco favorito, nada a ver. Até porque o São Paulo não tem feito... O São Paulo realmente é o time, entre os dois, quem mudou foi o Cruzeiro, não foi o São Paulo. Só que o São Paulo tava muito melhor no ano passado do que esse ano. Agora, Sombra, o que você achou da efetivação aí do Milton? Ah, eu acho que isso aí, na verdade, é só um... Eu não acredito nessa efetivação, eu acho que ele continua sendo interino. Eu acho que a primeira. Primeiro assim, momento não, que o São Paulo tiver um revés aí, ele samba e nego sai correndo atrás de um treinador e tudo que foi falado até agora é apagado e o Aidar traz quem ele quiser. Ele tem que ser efetivado para jogo. Isso fala não aí, é informação, mano. Isso é opinião. Fala o aí, Sombra mano. E o nosso amigo ouvinte aí, o Tavares. Fala aí o time. E o Portuga que pediu a informação aí também. Aí. O Cruzeiro jogou, Sombral, com o Fábio, com o Mike, que é bom lateral, bom lateral direito aí. O Manuel e o Léo na zaga. Os dois aí também formam uma boa zaga. E o Mena na esquerda. O Mena, aquele que era do Santos. Aí, tanto faz. Vai. O meio-campo lá do Cruzeiro tinha o Williams, que é um bom jogador, é um bom marcador. Tem o Henrique, o Arrascaeta e o Marquinhos. E jogou com o William também, um pouco mais recuado ali, fazendo aquela função ali de meio. William Bigode. Jogando de atacante também, junto com o Henrique Dourado na frente. Então, ó, o Cruzeiro tem esse time meio que base. Do meio pra frente, RG, ó, tem o Williams, Henrique, De Arrascaeta não e é o Marquinhos. Ruim, não é ruim, não. Na frente, o William Bigodinho e o Henrique Dourado. Não é ruim. Dá jogo. O lugar do Henrique Dourado é o Damião, que tava suspenso. Sim. Dá tá? jogo. Agora, aquela coisa. O Henrique é aquele que ninguém gostaria de ter no seu time. Mas no centroavante. Elenco, né? Que o Palmeiras Damião não fez questão de contratar. Damião é duvidoso. O Marquinhos é aquele que veio pro Palmeiras e também não deu certo. Ficou rolando aí tudo que é time, até agora não se firmou. Damião é artilheiro dos gols fáceis. O Damião. O Mena quando jogava no dúvida, Santos. Né? O Damião é dúvida. É. O Mena quando jogava no Santos, ninguém gostava. O Mena? Muito. Mena sempre foi mais ou menos. O moleque botou. O Mena do Cruzeiro é aquele argentino lá. Qual o de Arrascaeta? Mas não é Uruguai. É Uruguai. Uruguai de Arrascaeta. Bom jogador. É, aquele Henrique, um segundo volante que também... Passou pelo Santos. Não, mas ele jogou bem no Brasileiro do ano passado. Ele foi bem lá, né? No ano passado. Agora vamos ver como é que vai se comportar o São Paulo depois dessa última vitória dele. É um clássico igual. É um clássico igual. Acho que no papel o São Paulo é um pouco melhor, mas São Paulo é vem treinando igual. Bem. Parece aí que todos os jogadores aí estão gostando do estilo do Milton. Não, o ambiente tá melhor. O ambiente parece que tá melhor. Meu Deus. O Cruzeiro tá prometendo um jogador pra anunciar até segunda pra poder inscrever. Os cara ganharam o jogador um era jogo. O Lucas Lima. Mas esse também tá todo G-Doss também. Olha, a gente tem que se apegar nisso. Né, os caras ganharam um jogo. O Lucas Lima não sai do Santos. De 0 a 10, jogaram nota 7, um jogo. Parece que agora é o Éden, é o paraíso. Mas o último jogo do São Paulo foi o melhor jogo do São Paulo. Mas Sombra, agora entra numa outra fase do campeonato, é o que eu falei, velho. A campanha que você fez na primeira. Entra porque agora o cara já sabe que é eliminatório, Sombra. Querendo ou não, apaga o que aconteceu na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos. Agora começa o campeonato novo. Se deitar em cima da faminha ali, fiz uma bela campanha na primeira fase, na fase de grupos, velho, ó. Agora é outra coisa. Não tem mais esse negócio, fiz melhor campanha na primeira fase. Não existe, velho. Agora é mata-mata. Perdeu, Vitor Hugo. Já era. Vitor Hugo, que é o irmão do Zé Hugo. Placar pra quarta-feira que vem. 3-1 São Paulo. 3-1. Agora, ótimo. Se ganhar de 3-1, você acha que já foi? Eu acho que já foi, cara. Porque mesmo segurar empate lá, eu perdi de 1-0 lá no Mineirão, mas acho que mesmo assim a gente não perde no Mineirão. Acho que 3-0 foi, mas 3-1 não. 3-1 é resultado. E 2-0 foi? Porque aí já 2-0 é melhor que 3-1. É um bom trabalho. É isso que eu tô perguntando. 2-0. 2-0 é melhor pra jogar. Não, pra mim 2-0 não. 3-0 sim, 2-0 não. 3-0. Mas tem gol fora. Eu acho que o 2-0 é melhor que o 3-1. Claro. Porque você não tomou gol, cara. Em comparação, 2-0, 3-1. Melhor 2-0. Ô, Vitor, tudo de bom pra você. Boa noite. Boa noite pra vocês aí. Mano, chupa, mano. Papo inferno. Chupa, mano. Quando você vier buscar aqui os seus prêmios aqui, vou te dar um cobertor pra você pro jogo, tá, ô modinha? Cadê o cartão, juiz? Vai, ô modinha. Tchau. Não, não tem cartão, juiz. O juiz tá com frio, tá com a mão no bolso. Chupa. Mané. Ainda, mano. Essas horas fazer de lima. Boa, mano. Falou, vai, Guarani. Valeu. Papo inferno. Esse é o Estádio 97, é o momento sem parar, três ouvintes na sequência, com o aplicativo Sem Parar Táxi, você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade, sem parar em todo lugar, até no táxi, Dodô. É, até no táxi. Alô? Alô? E fala? Ô, Domenico, caraca. Meu Deus! Opa, velho! Tô desesperado aqui. Que descida, dia do trabalho, velho. Que descida. Não, é difícil falar com você. Manda o nome completo, meu brother. É Marcos Aurélio GN. Olha o maluco, esqueceu o nome. Muito bom, cara. Calma, vamos de novo com o teu nome. Vamos lá. Sabe o nome, velho? Marcos Aurélio GN. Marcos Aurélio GN. Você tá tomando desde que hora, filho? desde manhã. Desde manhã já tá bebendo. O trabalhador brasileiro. Começa a falar mole, velho. É nóis, o trabalhador brasileiro pode gastar dinheiro. É, é o ouvinte antigo. É, muito. É o ouvinte antigo. Ele tá lá na porta do bar já. Devagar aí, velho. Tá começando ainda o feriado, hein? Não, tem que ser. Domênico. Pega aqui. Vai normalizar que o coração tá batendo forte. Oh. Ah, vai. Isso não bebe, isso brinca de malabarismo. Nossa, cara. Acender um fósforo, ele explode. Aí, velho. Ô, tá bem, Portuga, cara. É que você não sabe nem seu nome, parceiro. Ô, Portuga, diga, tá tirando por quê, velho? Não, é que você não sabe nem teu nome, parceiro. É, velho. Você tá ruim, velho. Vai, Domingo, segue. Tá ruim, velho. Faz o 4 aí, amigo. Não, que 4? Ô, velho, manda quantos anos você tem aí, você lembra? Ô, 38. 3-8, ah, RG. 3-8. Tamo aí. 3-8, RG. Velhinho, você tá falando, com a gente da sala ou do quarto? Do quarto. Então vou dar um conselho pra você. Não abre a porta. Por quê? Porque se a tua mulher entrar, ela vai enfiar a mão na sua orelha, velho. Ah, sensacional! Eu acho que eu não consigo nem chegar na janela. Ele tá tão bêbado desse cara que ele tá vendo o mundo gerando. Gerando. Ele vai esgurmitado mesmo. Acendeu o fósforo, explode. Normalizou. Ô, meu parceiro, mas você normalizou. Mas você deu uns tapas no beijo mesmo, é uma brincadeira nossa? Não, eu tomei várias cervejas. Tomou! Ele é normal, é. É o seguinte, cara. Falando mole assim. Eu ouço vocês direto. Isso aí, velho. Deixa o pote mesmo, que eu também bebo. E você tá em casa, qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Jardim América, só que não é aquele Jardim América, não. Não é do quadrilátero de ouro. Não, é o Jardim América da periferia. É o de bronze, não é o de ouro. É verdade. São bairros homônimos. Bairro homônimo. Essa foi boa. Tem, eles têm o mesmo nome. Bairro homônimo. Mas tem o Jardim América. E chegou a mulher, vai apanhar, mano. Tem o Jardim América no ABC. É, velho. Olha lá, não quero ouvir a mulher. Tem o Jardim América em Santo André. Não sei se é o mesmo. Não, aqui é onde o Ruth vai apanhar. Tá bom da serra. Por que ele vai apanhar? Porque o Rudy fica falando tá bom das trevas. O Gil tá zoando tá bom da serra lá com... Tá bom da selva. Eu não sou de Caguetá, não foi o Rudy, não. Foi o Mota. O Mota teve aqui. Ele foi o único cara na praça que foi lá, mano. Aí ele tava sozinho lá. Aí eu fui falar pra ele, ô Mota, fica sozinho não. Vem aqui comigo aqui, vamos aí, chama uma galera. Eu chamei uma galera, trouxe uma galera. Lógico. É verdade, Mota. Você é mentiroso, hein, Mota? É. O ouvinte tá se foi legal, você não chama ninguém, cara. Obrigado, amigo. Na rádio tinha. O Marcos aí, tem mais audiência que a rádio. Ô, pô, muito mais. Na verdade, o governo pode fazer segurança pra nós. O governo propiciou o ouvinte beber. É muito bom. Não é você que tava de sem cueca? Não. Eu fui o cara que chegou primeiro, Mota. Você lembra? Lembro. Você é inesquecível. Você chegou na quadra e eu senti o cheiro. De álcool. Do quê? De álcool. E que time você torce, senhor Marcos? É Coringão. Coringão. Aqui é Corinthians, ó. Esse aí come, esse aí come álcool em gel pensando que é gelatina. Esse aí é malandro. Aí, Portuga. Ô, Marcos. Tem um monte de gerente de banco aí se estapeando pra emprestar dinheiro pro Corinthians, mano. Parece que até quarta-feira a grana vai pingar na conta dos jogadores, mano. E aí? Agora os jogadores vão jogar mais felizes, hein? Ô, mano, é o seguinte, cara. Eu acho que o Corinthians, cara, tá tudo errado. Porque não pode, meu, dever pros caras, cara. O jogo de quarta-feira vai... Meu, pra nós é o ideal. E o que acontece? Tem que ser... Pagar os caras, não tem jeito, meu. Tem jeito, tem que pagar, arrumar o dinheiro não sei aonde, entendeu? Igual o Benjamin sempre fala, cara. O guerreiro é importante, tem que pagar, mano, não tem jeito. Essa é a ideia, cara. Não tem jeito. Concordo com você, mano. Se deve, tem que pagar. Isso daí é o justo. É ou não é? Vou, com certeza. E com relação ao próximo adversário do Coringão na Libertadores aí, vamos pegar o Guarani do Paraguai. Assusta? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não. O sério, tô até emocionado pela que vocês, mano. A emoção é nossa, mano. Tira não, que é difícil falar com vocês, cara. É difícil. Aí eu tô meio... Eu tinha tava cheio de palavras aqui pra falar, mas eu tô tremendo, cara. Tremendo. Não, não, parceiro. Hã? É sério. Toma uma quente que para de tremer, mano. E a palavra cair junta, velho. Se cair junta. Não, não, sério. Não, toma uma quente para de tremer. Não esquenta não, parceiro. Não, é sério. Deixa eu sei que a emoção é alta. A emoção é grande. Não, a emoção é grande, cara. A Marida já chegou aí no quarto ou não? Não, ela já saiu. Já saiu? Ela não enche no saco, não. É, isso aí, mano. Deixa ela colocar o ordem aí, não. Mas não pega nada, não, mano. E se o Corinthians, amigão? Ô, amigão, possivelmente o Corinthians, eu não vejo problemas para que o Corinthians possa chegar à semifinal da Libertadores. O Corinthians, ele vai espancar agora o Guarani do Paraguai. Depois ele vai pegar aí, possivelmente, o Anderes, porque eu não acho que o Racing vá passar. O Racing é uma grande porcaria também, assim como o outro argentino, é verdade. Assim como os outros argentinos também. E na semifinal, amigão, o Corinthians ele vai ter aí ou Boca, ou River, ou São Paulo, ou Cruzeiro. E aí, amigão? Mas eu acho que não, mano. Porque eu acho que o Atlético ou o Inter vem da outra fase. Então, mas é lá do outro lado da chave. Aí se cruza, vai ter que fazer a semifinal brasileira. Mas vou te falar a real, cara. Eu acho que Atlético e Inter... Eles não vão chegar longe na Libertadores, não. Um vai chegar na final. Vai chegar na final. Aí vai tombar o... Eu acho que o Corinthians... Aí você acha que vai obrigar o confronto entre os brasileiros? Vai ter o brasileiro. O Corinthians, se o Boca passar contra o São Paulo ou contra o Cruzeiro... Aí é Corinthians e outra fase. Não vai, o Corinthians não pega o Boca nem River antes da final. Sabe por que eu acho que ele tá certo, mano? Porque você vê, o Atlético Mineiro, por exemplo, se ele passar do Inter, que eu acho que é favorito, ele ganhou os dois confrontos dele contra o Santa Fé. Lá e aqui ele ganhou os dois. E cruzaria de novo. Não pega. Entendeu? Não tem. É isso que ele falou. Apesar de eu achar que o Estudiantes pode ferrar o Santa Fé. O Tigres não passa Tigres, pelo Inter, nem pelo Atlético. Não passa. Vai ser Atlético e Inter na final. O Inter com tá na final. Lá tem. Quem passar, não. Ele tá dizendo que quem passar sai da final. Um dos dois que passar, entre o Atlético. Mas ele disse que qualquer um desses dois. O que ele tá falando, Domenico, é se passar ali Boca ou River, tá certo? E se o Corinthians passar também, eles vão obrigar o confronto aí dos brasileiros para que não possam fazer a final. Ele tá apostando que o brasileiro aqui, ou o Atlético ou o Inter, possa chegar na final do outro lado. E ele sabe que o Corinthians vai fazer a final desse lado de cá. Então, pra evitar, já que os dois façam a final, eles manipulam o confronto. Mas aí, pra isso, o Cruzeiro e o São Paulo, um morre e depois morre de novo, hein? Mas, ó, vem daqui. Domênico. Passa o Atlético ou o Inter. Eu não sei quem vai ser favorito. E aí, depois, lá embaixo, fica o Atlético agora. E fica quem? Corinthians e Boca? Corinthians e River? Não sei, Corinthians... Porque aí, você na tua opinião, não fica nem São Paulo, não. Se ficar... Eu não sei. Vai ter o confronto brasileiro contra o argentino. Possa ser que tenha na semifinal um dos dois. Mas se passar o Boca contra o São Paulo ou contra o Cruzeiro, não sei. Não tem jeito. Aí o Corinthians não enfrenta argentino. Eu tenho certeza. Até a final não enfrenta. Não enfrenta. Mas acho que enfrenta o Racing, amigo. O Corinthians vai pegar o Racing na próxima fase. Não, normal. Normal. Eu tô falando até a final, não enfrenta nem o Boca, nem o River. Isso. Eu tenho certeza disso. Então o São Paulo e o Cruzeiro tiram o Boca e o River, aí fica São Paulo e Corinthians, sei lá, o Cruzeiro e Corinthians. Não, Domênico, você tá entendendo? É, melhor. Deixa eu explicar. Deixa eu entender. Vai embora, segue. Não. Vai passar do outro lado. Tem Atlético e Inter. Se os dois passar, o Corinthians não tem como enfrentar o Boca ou o River. Porque tem que faz o confronto de brasileiro. Não pode ser na final. Você tem razão. Eles manipulam para que não tenha uma final brasileira. Isso. Mas isso só vai acontecer, gente, na semifinal, se houver a possibilidade, tá certo? Porque fora isso, amigão, antes de acontecer a semifinal, ainda tem as quartas, né? Porque aí o Atlético Mineiro, Quem passar desse jogo aí, Atlético Mineiro e Inter, vai pegar ou Estudiantes ou Santa Fé. Que eu acho que não, o Atlético... mas é isso que eu tô falando, mano. Porque o outro lado não tá. É isso que eu já tô falando. Para, mano. Ah, ele tá tirando sal de você. O outro lado passa um do. Vai, eu tô falando pra você. O outro lado tá fraco. É Tigre. Só tem Tigres. Ô, Marcos. É. Falei. Então tá bom, amigão. É. Um abraço pra você. Também. Deixa eu falar uma coisa aí. Deixa eu. Seu... Fala. Rapidinho. Fala. Não, rapidinho. Fala aí. É. O, esse moto é. Fala, moto, obrigado. Eu tô ouvindo aqui você, viu, Tiro? Você tá vendo? Não, você fica ouvindo. Você fica ouvindo, fala. É, fala aí. É, eu, desculpa aí. Toma mais um gole. Não quero falar mais nada, não, obrigado. É, tá, toma mais um gole. Eu vou tomar mais uma. Vai tomar mais uma. Manda um abraço pra nós aí, ó. Você encheu a cara de Estela, hein, malandro? Manda um abraço pra nós. Estela não, Estela é ruim. É, manda abraço. O seu filme é aquele, a culpa é das Estelas. Vou mandar um abraço pro EG aí. EG. Fala, velhinho, ó. Eu vou dar um parabéns aí, cara. Ó, o Robinho, cara, eu não gosto dele. É. Não gosto, assim, nunca, ele nunca fez mal pra mim. Muito pedalado. Mas, também, mas o vídeo que ele fez, cara, parabéns pra ele. Você gostou? Porra, mano. Não, remete ao nosso futebol antigamente, que tinha essa zoeira, do, até do próprio Marco Aurélio Cunha. Elétrico, do Pio. É, do Cittadini. O Robinho... Fazenda, mas eu, não, os caras... Ainda o Marco Aurélio e o Cittadini faziam as brincadeiras um pouco mais elevadas, mas às vezes quando eles quiseram brincar, eles brincavam legal. O Robinho é o que sobrou aí de Vampeta, do Viola. É o resto do... de bom. Esses caras zoeira que tem por ele, aí, velho. Não, meu, legal pra caramba. Eu gosto. Meu, é louco. Cara, é isso aí que é o futebol, isso aí remove o nosso futebol. É isso aí, é isso aí. Beleza? É. E parabéns aí, ó, Domênico, boa sorte domingo, boa sorte RG, que seja o melhor campeão. E... Você vai comemorar, né, amigo? Não, vou nada. Bebe todas, vou comemorando nada. Os dois. Vou nada. Eu vou assistir o meu Corinthians, cara. É isso aí, mano, tá certo. Que hora que o Corinthians joga domingo? Que hora? Joga na quarta, né? Vamos voltar. Diferente de você, diferente de vocês, né? É. Diferente de vocês, tava a mão marezinha aí, ó. É, 30, 20 mil. Agora, eu quero ver. Quarta-feira vai estar 60 mil lá, tá bonitinho, festinha. Ah, tô legal, Deus. Tá legal. Não, assim, né? Modinha, quarta-feira, eu tô modinha. Lá, velho. Quarta-feira eu tô lá. Tá, quarta-feira eu também que eu tô lá. Eu sei que você vai, mas vocês são modinha. Vocês eu também tô. Eu também vou estar lá. Mas você vai pro Paraguai, amigo? Oi? Você vai pro Paraguai? Ô, oh, quarta-feira eu tô lá, velho. No Paraguai mesmo? Superior. Hã? Não, Paraguai não. Quarta-feira que fiz ele. Tô ali. Ah, não. Ô, irmão, quarta-feira é Paraguai, tio. Então, ele já tá lá. Ô, mano, ele já tá lá. Dia 15, dia nem sei que dia. Ele já tá lá, ó. Ó, nunca contraria, velho. Nunca contraria. Marcos, boa viagem. Mas beleza. Tudo de bom, cara. Valeu. Falou, tchau. Não contraria um desse. Esse é o momento sem parar, aliás. Sensacional. Esse aí tá sem parar, viu? É o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar, Dodô. É, que momento. Alô. Alô. Quem fala? Eduardo. Fala, Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Eduardo o quê? Tudo bem. Eduardo da Silva Melo. Quantos anos, Eduardo? Meio século. Ô, RG. Faz tempo, hein? Cinquentinho, hein? Aí, RG. Hoje eu não sei. Hoje? Hoje não. Mas domingo... Ah. O que vai ter? Domingo alguém vai dizer, eu se melo, velho. Isso é verdade, RG. É verdade. O cinquentinho era uma moto, lembra a cinquentinha? Opa! E a cinquentinha tinha 75, lembra? Foi sucesso pra caramba a cinquentinha. Aí veio a 75 e sacaneou a cinquentinha. É. E tinha a Garelli e Mobilete abaixo, lembra? A Garelli e tinha Garelli. Mobilete. Garelli. Depois veio 250, o Bate, 125. O Bate e uma 7 Galo na época dele. Ele tinha uma 7, lembra, Domingo? Eu vou te falar, a cinquentinha podia voltar, né? Era um negócio legal pra caramba a cinquentinha, né? Ô, oh, velho. Não serve pra nada, não andava? Chega, Domênico. Qual que é o bairro aí, hein? Eu moro na Nova Gerte. Nova Geórgia? Não, Nova Gerte. Ah, Gerte, é Nova Gerte. Parece nome de bairro gringo, né? É Nova Gerte. Aquele time de futebol americano, né? Ah, entendi. Nova... New York Gerte. Mas eu vou falar. não é a primeira vez, não, porque semana passada ele ligou um ouvinte lá e eu trabalhei aí perto, é São Caetano, se não me falha a memória. Acertou, veja. Ixi. É o seu GPS. Tá mal, viado, passou primeiro, passou? Quem? O Barro. Passou. Quem? Passou, mas passou tudo bem. O Barro passou pra ele, o bairro? As coisas do outro lado, tá louco? As coisas que o Barro... É, mas eu tô vendo pela câmera lá, viu? Não, não adianta mentir pro ouvinte, pô, não adianta. Não adianta o ouvinte mentir pra nós. Primeiro que isso, a câmera hoje não tá nem funcionando, a gente tá passando na câmera um programa de outro dia. Ah, eu vi, sim. Ah, rádio, é muito louco. Tava te perguntando, que cor que é a minha camisa? A tua camisa? É uma camisa vinho. É rosa. É azul. É rosa. Tá louco, é azul. Meu, sou sobrar. Cara, errou. Minha camisa é azul. É rosa. Tomou gol, meu amigo. É rosa. Olha aqui, ó. O Benja tá com uma camisa meio amarela. Não, não, é cinza. Você tá tirando ela agora, tá ficando cinza. Nossa, tá achando que é programa de striptease, rapaz. Esse programa é Big Brother, velho. Tomou o gol, não adianta. Esse aí tomou o gol, aceita. Será que esse aí tá que nem o outro? Bebeu também? Nossos ouvintes não são igual dos outros programas. Nossos ouvintes são ligados. O cara ouve a gente. É, a gente fica esperto nas coisas. E que time você torce? Que time? Ah, somos nós, Domênico. Solta o hino do Palestra. Ah, é nós. O Palmeiras é inteligente, pô, tá louco, né? Vem iludibriar, igual aquele trouxa que tava aí. Tô leve, iludibriar. Com uma bolacha ou trouxa? É que eu guspo na sua cara, essa não, porra aí. Fala aí, velho. É desnecessário agressar. Você nem falou pra mim, falar com a boca cheia. Eu guspo em você também. Você falou que não pode falar, que eu guspo aí, ó. Você não é homem, pai. Tô meio querendo cuspir, velho. Ah, chamou. Que nojo, para. Nossa, agora no momento que o Benjamin Maria passa aquele cachorrinho com o rabinho no meio das pernas, fazendo... Virou uma raça. Ô, Domênico. Ô, meu velho, diga lá. Ô, dá uma bolacha dessa pra mim, pô. Vem aí pegar, ué. Ah... Quer pegar no biscoito, rapaz? Tá louco? Olha aí, ó. Ele tá aí, ó. Olha aí, ó. Ah, você tá aí fora, mano. Fica bom lá pra mim, Domênico. Onde você tá? Pega aí, velho. É nóis. Tá tudo certo? É você, o urso. Você aqui, tá ó. Aí, velho. Vai ficar gastando o cara tava aí, ó. O cara tava aí, ué. Desliga aí, pra vai quem ficar não gastando. Tá entendendo? Pra quem não tá entendendo, cara, vem assistir nós o Eduardo está aqui. Agora, ele tava assistindo a gente do lado de fora do estúdio. Nos estúdios. Não adianta vir mentir. Era camisa, essas coisas. Tá vendo só? É verdade? Malandro, rapaz. Tá vendo só como eu tava vendo que vocês estavam com a camisa? É verdade. Camisa azul, né, Sombra? Claro! Olha aqui, azul! Azul aqui, meu. Mas eu tava vendo você de costa, então. Ninguém me vê de costa. Não? Não. Ai, ai, ai. E aí, velhinho? Nota pro Sombra de costas, velho. Bom, eu só vi sentado, né? E os pezinhos? Os pezinhos é pequenininho. E aí, velhinho, domingo agora, o bicho pega, hein? Palestra! Pega sim, Domênico. Se você fosse o treinador lá, o Oswaldo, o OO, você faria o quê? Você colocaria um volante? Você colocaria... Como é que você colocaria esse time aí? Ah, Domênico, eu acho que tem que... Não colocaria o volante, não. Eu colocaria o Cleiton Xavier no lugar do Arouca. Como foi o último jogo? Como foi o último jogo. E se o Valdívia tivesse à disposição, não jogaria? Eu não colocaria ele, não. Eu colocaria, deixaria ele no banco pra depois entrar. Você acha que aquela confusão que deu lá no jogo entre o Valdívia e a... E os juízes, por exemplo, poderia ter alguma influência em relação a essa partida, uma vez que o juiz do jogo era o quarto árbitro? Ah, eu acho que o Valdívia é um pouco temperamental, então acho que é complicado pra mim. Eu tava até falando com meu filho aí que eu acho que pode levar em conta, ele, né? Ele entrar, ele entra meio plugado. Já entrar pilhado com o árbitro? Ele reclama muito com o árbitro, né? Ele, às vezes ele toma muito cartão amarelo bobo, o Valdívia, por reclamação. Né? E como ele já fez uma reclamação lá no túnel também, né? Na saída do jogo lá. E pra esse árbitro, hein? É o árbitro que tava lá como quarto árbitro, né? É, e que vai ser o árbitro desse jogo. Justamente. Eu tava no jogo lá. Isso pode prejudicar o Palmeiras ou não? Espero que não, Domênico. Né? Mas eu espero, mas eu não... Eu duvido de mais nada. Se botasse o Joãozinho pra apitar o jogo, alguém ia reclamar. Não, sim, tá muito chato esse negócio. A mesma coisa quanto São Paulo, botou o Sandro Meirahit, o Aidar falou que era um absurdo, bababá, bababá. Mas nesse caso o Valdívia xingou os caras. Não, mas se cria, o Valdívia xingou o cara. Qualquer árbitro que se põe pra apitar, a galera reclama, é impressionante. Não, mas nesse caso é diferente. Mas o Pascoal disse, por que o Palmeiras não foi no sorteio? Porque você tem o direito de vetar o árbitro. Então, sei lá, tem o direito de vetar. Palmeiras no sorteio. Mas o Valdívia procurou a encrenca, viu, velho? dessa vez. Se aconteceu alguma encrenca, ele procurou. E outra, mas gente, esse negócio de falar, mas o cara vai pegar no pé do Valdívia, etc e tal. Domênico, a mídia toda vai estar olhando o jogo, tá certo? Vão ter inúmeras câmeras ali pegando todos os lances da partida. Não volta. Fica mas é que tá. Você pega ali, você acha que o árbitro ele vai entrar preocupado em minar algum jogador, velho? Acho que não. O Valdívia, Sombra, ele já se ferra por ele próprio. Eu acho que inclusive, bem, gente. Na minha opinião, eu acho eu que inclusive... Eu não desconfio de mais nada, não. Mano, eu acho que inclusive, com o Valdívia vai ser o último jogador a acontecer alguma coisa. Ó, já estão falando vamos que fazer teve o TRTT lá com os caras. Vamos se ignorar qualquer... ele. Eu, não. Se sou sereto, eu me vingo, não, mas qualquer... eu não sou, né? É assim, qualquer cartão acordado ao Valdívia... Você não pode ser juiz. Qualquer cartão acordado ao Valdívia, né? Tá vendo? É vingança. Eu tô sendo bulinado aqui. Ih, velho. O Mota tá te bulinando, cara. A questão e pior, não é... o filho dele aprovou. Você tá gostando? Ele é estratégico. O não, filho claro dele aprovou, falou, pode ir. É estratégico, vai que é legal. Isso aqui. Eu já por falei exemplo, com o Mota. Como chama o vosso filho? Guilherme. Um ursinho. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Vai lá. Vai lá. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Supondo, Guilherme, fala aí no microfone, Guilherme. Não precisa levantar teu pai, não. Ah, ele quer ser bulinado. Ô, Guilherme, por exemplo, supondo que seu pai fique com o Mota, né? Como é que você chamaria? O Mota seria o quê teu? Madrasta? Andrasta. Acho que é pai drasto. Imagina domingo de manhã. Imagina domingo de manhã a gente tomando café da manhã. Você gosta de café aceitaria, como? Você... Eu acho que vai ser meio que um casal a dois. Você aceitaria na boa se teu pai ficasse com o Mota? Pô, é o Mota, né? Hã? É, sou famoso. Assim, é o Mota, né, pô? Pelo não é qualquer mãe. Não é o Zé Mané. O cara não pode falar, pô, meu pai casou com o Zé Mané. Qualquer, pô, casou com o Mota, cara. É o Mota, cara. Né? Pô. Caramba, hein, velho? É, imagina de manhã, domingo, a gente na família tomando aquele café da manhã. Você gosta de seus ovos como mexido, que molinho, duro. Que porra é essa de ovos duro, mole? Que panqueca, é? Gosta como? Pô, mas fica calado, também. Mas que faz da manhã de americano, hein? Porra, ah, minha casa, eu vou tratar Mota, bem, pô. Porquinho leva... gosta de comer. Mota, ó, você já leva... viu o palmeirense magrelo, seco? Mota, não. Quando você leva o café pro Domênico na cama, ele gosta com ovos. E Domênico, você tá louco? Com espuminha. Com espuminha, com espuminha. Não, mas Domênico, o café do Domênico é sem nada, forte. E os ovos são como? Estalados, mexidos. E o Domênico é aquele agressivo, meio que grita, fala palavrão. Não, de manhã não conversa com ninguém. Me colocando nessa roda. De manhã não conversa com ninguém. Não? Não. Ô, Domênico, não tô entendendo isso aqui. Domênico, não tô entendendo onde esse aqui quer chegar. Esse aqui quer chegar onde? Tô falando. Porque quem pega no seu pé e fica brincando com você é ele, não sou eu. Não, deixa eu brincar aqui com os filhos do palmeirense. Quem parece que quer dar pra você é ele lá, ó. Não sou eu, não, hein. Ô, palmeirense, vocês dois. Vocês são o Tim Valdívia ou, tipo, pode ir embora? Não, eu sou da linha da seguinte forma. Eu acho que o Valdívia, ele é um bom jogador, ponto. Tá, ele é um bom jogador, ele joga bem. O Domênico vai brigar com você agora. Não, não vou brigar. Não. Obrigado, mas você, hoje você tem que decidir. O Palmeiras tem que decidir, ou ele vai ou ele fica. Eu acho que o Valdívia vai ter que aceitar o que o Palmeiras vai pretender, na minha opinião. O que ele pretende oferecer pra ele. Que é um contrato de produtividade. Tem que ser, o Valdívia não participa de muitos jogos do Palmeiras. Ele participou de quatro. Se o Valdívia acertar um contrato de produtividade, o Palmeiras vai ser o clube mais rico do mundo. Mais do que o Barcelona. Vai fazer uma bela economia. O Valdívia vai ter que pagar. Porque não vai pagar nada, né? Joga, né? Não precisa nem de patrocínio na camisa. Mas tá na cara que ele não vai aceitar essa produtividade que o Palmeiras está oferecendo. Mas é a última oferta que eu fiz. Ele vai embora, pô. Mas deixa eu fazer uma pergunta. É a oferta que fizeram, não fizeram mais não. Pros dois. Pro pai e pro filho. Pro Eduardo e Guilherme, não é isso? Nossa, Eduardo... que fantasia. Pai. Ó, amanhã tá livre na praça o Guerreiro, tá livre na praça o Valdívia. Pra não ficar ruim pra nenhum dos dois, falar, ó... Você vai pra lá, o outro vem pra cá. Palmeiras e Corinthians, já teve trocas antigas, já teve. Ué, já houve. Vocês topariam uma troca, Guerreiro, por Valdívia? Eu não trocaria. Hã? Fala aí. Eu não trocaria, não. Não ia bem o Guerreiro ali no lugar do Leandro Banana, do Rafael Marques? Cristaldo. Não, do Cristaldo, não ia bem. Seja, não gosta do Guerreiro. Não seja clubista. Eu não vou muito com a cara do Guerreiro, eu acho que não trocaria, não. Não trocaria. Valdívia mesmo. E você, Marcos? Ele é mais passional, né? Assim, assim, mas eu acho que é o seguinte... Mais tonto, você quer dizer? Eu não sei se eu trocaria... Escala o Palmeiras com o Guerreiro. Eu não trocaria da seguinte forma. Em jogador, eu acho o Guerreiro um ótimo centroavante. Uh-huh. Tá? Como o Mano fala, o Benji também fala aí, que é um dos melhores centroavantes que tem atualmente no Brasil. Aqui. No Cone Sul. É, o Mano avança um pouco mais, né? Ele vai além um pouco. Então, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que o salário que o Guerreiro ia querer, mesmo nessa troca, ia ser muito grande. Não, mas não vamos falar de salário, que nós estamos falando de... Em termos de jogador, sim. Só futebol. Não vale futebol, elas por elas. Campo. Gente, o Guerreiro... É figurinha, né? Trocar figurinha. E vocês, corintianos, trocariam o Guerreiro com o Valdívia? Não, o Benja ontem já trocaria. De jeito nenhum, velho. Tá louco. O Mano, olha, o Mano... O Valdívia com essa empáfia dele, velho, ele não veste camisa do Corinthians, olha, mas nem no treino. Se o Valdívia jogasse 10% do que as pessoas falam, eu trocaria. Mas pra mim ele não joga nem os 10% não, que as pessoas ele falam. Joga. Não, o Benji, só que ele não entra em campo. Esse é justamente o modo... Não dá os 4... Eu acho ele um ótimo jogador, cara. Só que ele não entra em campo. Quando foi o último gol do Valdívia? Mesmo. Ele é um bom jogador. Quando foi a última vez que o Valdívia marcou um gol com a camisa do Palmeiras? Benji, mas fazer gol... Não é de fazer gol. Não, a questão... É, ele fez 4 jogos nesse Paulista gol. Inteiro, tá bom, gente. Você viu quantos gols o Muricy fez na carreira? O Valdívia não é jogador, mas peraí, o Muricy jogava, gente. O Valdívia não joga. Eu quero entender não, uma Muricy, coisa, olha. O Valdívia não entra em campo. Não é que ele não joga, olha, ele não entra em campo. Ele não joga, gente. O Valdívia é dá bom um jogador. Passe. Dá um passe ou outro, uma vez ou outra. Não faz um gol, não bate uma falta. O que, que faz tanto o Valdívia pra ser endeusado? Juro por Deus. Mas ninguém tá endeusando. É você que sempre fala a mesma coisa. Mas ele não, os caras falam assim, não. Mas era falta de ídolo. Mas quando ele joga, quando as poucas, então vamos lá, as poucas vezes que entra em campo, as poucas vezes que entra em campo, ele joga muito. As poucas vezes. O problema do Valdir é que não joga. Esse é o problema. Não joga muito. É um desinteressado. Então, ele não joga. Se jogasse todos os jogos, ele seria um dos melhores jogadores de atividade do Brasil. Se o gol contra o Santos domingo passado, aquela bola que o Cleiton Xavier meteu, fosse o Valdívia, meu Deus do céu. E eu tô falando até hoje. Não, mas no jogo contra o Santos ele saiu no lucro porque o Palmeiras ganhou. Porque ele não jogou. Ele não jogou bem. O Palmeiras eliminou o Corinthians dos pênaltis, o Palmeiras não fez nada. Nada. É que andou em campo. Mas tava passou voltando de lesão, batido, né? Porque o Palmeiras voltando de lesão também. Ele tá voltando de lesão. Ou ele tá indo pra lesão, Mas contra o Botafogo de Ribeirão. É mais fácil contra o Corinthians e contra o Santos, né? Contra o Botafogo de Ribeirão é fácil jogar. Marcos. Mas ele não jogou contra o Botafogo? Não, não, ele decidiu o jogo. Você preferiria o Lucas Lima ou o Valdívia? Lucas Lima. Hoje, Oberê. O Valdívia ele sabe jogar bola, mas hoje é que ele não gosta. Dá pra você falar que se prefere um ou outro. Não, hoje, o Valdívia não tá jogando. Ano retrasado. Se você vira e fala assim, em campo, jogando bola, você prefere quem? Aí é outra coisa. Eu prefiro o Lucas Lima. Você não gosta do Valdívia? Não adianta você promessa. Se eu perguntar do Zezinho da esquina, você prefere o Zezinho da esquina? No seu ranking de ódio, quem tá maior no ranking de ódio? É o Benjo. Mas o Benjo. Se o Zezinho não vai acabar no Zezinho da esquina. E o Felipão. Se o Zezinho da esquina estiver jogando, eu prefiro o Zezinho. Então, é isso. Eu vou querer um jogador que não joga. Não curte o cara, como é que você vai jogar? Vamos voltar pra final de domingo. É. Eduardo, olha, o Domênico. Ele tava desenhando. O Domênico ele gosta de ficar muito desenhando, né? Táticas. Com guache. A prancheta do Dodô. E hoje, na hora do almoço, que ele faz o horário aqui na rádio, das 10 às 2 da tarde, ele tava desenhando. Ele tava desenhando ele mesmo já. Segurando uma taça. Você fez isso? Levantando uma taça. Ué, RG, você viu algum papel aqui? Eu não. Não, mas você me conhece. Acompanhou pelas câmeras. Você acha que eu faria isso, Henrique? Peraí. Não. Portugal, põe a mão no bolso do Domingo. Não, põe a mão no bolso. Já passei no canal o desenho. Não, você que pôs de manhã, mas sabe que ele desenhou. Eu não. Você que pôs a mão no bolso dele. Eu vi pelas câmeras. Você sabe que ele desenhou. Tava assistindo pela câmera. Ele veio da casa dele. Mas a câmera não tava desligada? É, bicho. Não, é que o programa de hoje é outro. É, sim. É o programa. Tomou gol. O Eduardo. Tomou gol. 2-0. Mas o Domênico já tá segurando a taça. Já tá com uma mão na taça. Já imaginou, né, Domingo? Hoje eu perguntei, RG, se o Palmeiras fizer 1-0, matou, Devan? Matou. E aí? Mas eu acho que matou também. Isso aí é mentira, mas uma coisa eu vou falar que é verdade. Como é mentira? O Domênico já fez um funk. Segunda-feira. Ah, é? Palmeiras campeão. Vai ter o funk do Domênico? Ah, é, Domênico? Já tá pronto, MC Portugal. Dodô. MC Dodô. É, porque eu tô sabendo, fizeram um funk aí pra eliminar o São Paulo e o funk tá engavetado. É. Teve musiquinha aqui da eliminação do São Paulo, sabia? Contra o Corinthians, já prepararam aí. O autor teve que dobrar a musiquinha, é. Mas e aí? Olha, eu acho o seguinte, é um jogo complicado também, né? O Palmeiras, acho que aquele pênalti que o Dudu perdeu vai fazer muita falta. Puta, eu pensei a mesma coisa. Sabe, eu tava no jogo lá assistindo, quando ele perdeu aquele pênalti, eu falei, agora vai ser complicado. Porque 2-0 dá uma tranquilidade, porque mesmo o Santos jogando como joga também bem, e tava com fazendo 2-0, a gente teria pelo menos uma tranquilidade. Se leva, né, com 2-0 e ia ser porque complicado. Mesmo os Palmeiras tomando 1-0, a pressão ainda continua sendo a responsabilidade do Santos correr atrás. Sim. Claro. Né? Então, e abre o contra-ataque, né? Com certeza. E o Palmeiras tem um contra-ataque bom, né? O Dudu é rápido também, então tem um... Mas qual foi a melhor contratação do Palmeiras esse ano? Eu acho que o Arouca. Arouca? Pra mim, eu acho que... Não é o Dudu? Eu acho o Arouca ainda. Eu acho que a melhor contratação do Palmeiras... E o Cleiton Xavier também foi... Não tenha dúvida que foi o Cleiton Xavier. Ele ainda não está jogando. Para mim até agora foi o Robinho. Disponível. Para mim até agora foi o Robinho. Xavier, né? O Robinho até agora está jogando mais. Eu acho que ele está jogando. O Cleiton Xavier ainda não jogou. Então, por isso que até o momento é o Robinho. O Dudu com Benja. O Dudu, pelo que custou, me parece que foi o mais caro. Está devendo. Para mim... Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Dudu está jogando bola. O Dudu pode ter perdido esse pênalti aí e pode... Cara, não é esse, né, Domênio? Então, já perdeu, mano. Então, não, mas assim, não é que falar do Dudu tem que assistir os jogos mas do Palmeiras. Eu assisto. Não, todos. Né? Eu assisto. Não é só contra o Santos. Eu assisto. Não, então, é então tudo bem. Se você assistir, você amor, estaria eu mesmo. Eu tô dizendo, o Dudu custou, eu acho que ele está devendo. O Dudu. Não falei que ele é um jogador ruim. O Dudu. Taticamente, pro treinador, ele é muito. Ele joga muito pro time. Como o Rafael Marques. Muito pelo contrário. Sim, senhor. Sim, senhor. Tem que ver pro time. Você concorda? Muitas vezes você fica olhando. Ah, ele é firulento. Firulento. Ele é, sabe, acha que joga bola. Provocador. Provocador. Tudo bem. Mas por time ele tá jogando, pô. Funciona. Como não? Como não? Fala, Eduardo. Eu acho que naquele lance lá, até no jogo contra o São Paulo, ele provocou a expulsão do... Claro, Tolói, ele deu uma cotovelada. Ele fez tudo lá. Não, ele deu uma cotovelada, mas foi esperto. Mas ele fez uma cotovelada que não nem viu. Mas isso é ser esperto ou é ser sujo? Ah, eu acho que isso aí foi mais de contato lá, né, Sombra? Contato. Isso é catimba, Sombra. Não é legal contra o nosso time. Quando é contra o nosso time, o juiz não vê. Cotovelada é catimba? Fora da bola? Não, cotovelada é agressão. A gente tá acostumado. Se é na Alemanha, eu vou falar assim. Pera lá. Não, olha. Pera lá. Os caras jogam fair play, futebol lindo. Não é legal quando é contra o nosso time. Agora, então, é o que o ouvinte falou. Quando é no nosso time, lá da cotovelada. Aí é esperteiro. O que o Sheik fez. É a história do Sheik. Esse é o problema. É a história do Sheik. No Brasil, sujeira é esperteiro. Mas Sombra, é igual a história do Sheik. Quando ele mordeu, pô, o cara, olha, tem catimba, prender. Coisa, é o único cara que sabe fazer. Jogar Libertadores, provocar os outros. Quando ele fez a besteira, o que eu disse que a esperteza dele foi fazer o seguinte: ele deu uma cotovelada, não foi aquela cotovelada forte, mas foi uma cotovelada que ele deu, mas ninguém viu. Quer dizer, só a câmera pegou, o juiz não viu ninguém. Agora, o Tolói que foi tonto, né? Que foi dar um chute nele. Também. Sabe por que assim, Palmeiras? Foi igual o esquema do Sheik. Foi igual o Sheik também. Foi que foi mas também. A cotovelada do Dudu no Tolói, a bola tava em disputa. Ele deu o drible. Então, foi uma coisa... E o juiz tava olhando a bola e ele deu o cotovelo. Peraí. Mas o Sheik não merecia ser expulso jamais naquele lance. Mas cotovelada. O São Paulo foi medíocre naquele jogo. E com Tolói sem Tolói ia perder. Isso aí não tenho dúvida de que ia perder. Tava perdido, mal dirigido. Agora, seguinte... Se tá numa disputa de bola ou não, cotovelada é cotovelada, meu amigo. Sim, cotovelada é. Não... É desculpa. Agressão. Mas se o juiz não vê, ele não pode expulsar. Se eu tô correndo do teu lado, brigando, cuspi na sua cara, cuspe é cuspe. Mas se o juiz não vê, ele não pode expulsar. Se o juiz não vê, ele não mas pode eu não expulsar. Tô discutindo. Mas é claro que ele não pode expulsar aquilo ele que ele não vê. Não é isso que tá em discussão. O que tá em discussão é se é limpo dar uma cotovelada ou não. O futebol... Sujo, o futebol não, claro, no futebol gosta de tratar essas coisas é como... Sujo, como mas ah, é malandragem. Boleira, não, mas é no Brasil isso. Esse pensamento... Coisa de Brasil. Coisa de Brasil e América do Sul. Na Europa... É o nego jogar latinha pela lógico. Janela. É a mesma coisa. Mas cotovelada nunca catimba. Cotovelada é agressão. Cuspida é agressão. É o cara que cata a carteira no chão e não devolve. Gente, isso é brincadeira. Futebol é bola. A gente vive no país assim, cara. Futebol é gol, é drible, é jogada falta, é falta. Mas quem começou com isso de cotovelada no futebol foi o Pelé. Aquela cotovelada que ele deu lá na boca do cara. Lá. Pelé. O Pelé quebrou um jogador. Uma boca pra falar do Pelé. O Pelé quebrou um jogador. O Pelé fez escola, então. É por essa... É por essas e outras que não adianta ter estádio bonito, porra. Não adianta ter nada, velho. Porque o nosso eita, também não começa a chutar o balde, não, rapaz. Não. Dá pra, vai, ó, tá provado que dá pra ter jogo. Estádio bonito sim, porque você, o torcedor não, se comporta. Não é isso, não é isso. Ah, é, as cadeiras quebradas. Não, não é isso que eu falei, o chucro. Ninguém invade, ninguém invade o estádio. É. Tá certo? Ah, porque tem que ter alambrado, que senão os caras invadem. Perde o zero e ninguém invadiu. Vê se você sai o árbitro de Barcelona e Bayern, os dirigentes vão lá criticar o árbitro. Se, sabe, se vai fazer catimba, se o nego vai ficar segurando a bola, se vai... Pô, futebol, não. Gente. Mas essa é a nossa cultura porca, velho. É uma cultura idiota. Mas é isso que ele imbecil. Tá falando, a cultura porca. Uma cultura imbecil. Essa é a nossa no cultura porca. O futebol, principalmente. O Brasil é errado desde 1500, gente. Obrigado pela sua participação. Obrigado aqui, vocês, no momento sem parar do Estádio 97. Valeu. Agradecer vocês, essa é às 8, são, né? Eu ouço vocês há bastante tempo aí. Já obrigado. Liguei outras vezes também, me inscrevi no torneio de pôquer, vou estar lá com vocês. Ah, você tá inscrito? Tô inscrito. Olha aí, rapaz. Você tá na minha mesa. E... Como é que é, Motinha? Senta na minha mesa. O Mota já tá me bulinando de novo aqui. Eita, mas... Então, e falar que vocês são impagáveis. Cara. Valeu, nossa, cara. Não, muito obrigado. Nós somos pagáveis, velho. Pagáveis. Não fala impagável, não. Principalmente no dia do trabalho, né? É. No dia do trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado valeu. Vocês aí. Um abraço pra todos. Valeu, mano. Tudo de bom. Falou, velho. Valeu, cara. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Esse é o estádio 97, um momento sem parar. Agora eu quero falar com você sobre mais uma maneira pra você usar o sem parar. Agora você pode pagar táxi usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. Por exemplo, vamos supor que você vai para um lugar, aí você vai ver um jogo, etc e tal, aí você perde a carteira, perdeu o dinheiro, perdeu o cartão de crédito, etc. Duro, liso. Exatamente. Na hora você baixa o aplicativo Sem Parar, chama o táxi e paga mole mole, porque você não precisa cadastrar seu cartão de crédito. As suas corridas vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. Fantástico! O Sem Parar é assim, está sempre com você onde quer que você vá. Agora, até no táxi, sem parar em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento do Grupo Esser. Benjamin! E se você quer mais qualidade de vida, venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É tradição, Dodô? Tradicionalíssimo bairro. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. Com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Empresa reconhecida pela qualidade, pela credibilidade. Isso aí, ó. Tá bombando. Então não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, número 295, ou acesse esser.com.br/Le Village, Village com dois L's, hein? Ou ligue agora mesmo, 3951-3888, 3951-3888, amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias, viver no Le Village também será essa. Que é isso, Benjamin? Que tá é isso? Perfect Gasgou? Brasil! Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect, tá? E olha, recado importante pra você palmeirense, pra você santista, segunda-feira tem Chupa Delivery. Então você santista, mande aqui pra chupadelivery@97fm.com.br o nome de um palmeirense, o telefone desse palmeirense. Se o Santos for campeão, o RG vai ligar pra um palmeirense e vai tirar uma com ele ao vivo no ar. Mas você não pode contar pro teu amigo que você tá entregando o nome e o telefone dele. Vai ser um trote que o velho vai passar se o Santos for campeão. Por outro lado, se o Palmeiras for campeão, aí é a vez do Domênico passar o trote. Então você, santista, e você palmeirense, mande aí, ó. chupadelivery@97fm.com.br. Mande o nome e o telefone do seu amigo adversário. Palmeirense, manda o nome e o telefone de um santista. Santista, mande o nome e o telefone de um palmeirense, tá bom? Mas não avise os seus amigos, tá bom? Porque aí o estádio vai ligar de surpresa. E com certeza na segunda nós teremos um Chupa Delivery. Com certeza que vai sair o campeão no domingo. Ah, e com certeza teremos então um Chupa Delivery. Você conhece um santista chato, palmeirense? Você conhece um cara que é chato? É teu amigo, mas é chato. Manda o nome e o telefone dele pra cá. Dante Machado. Você, santista, Domênico, você conhece um palmeirense muito chato? Não tem nenhum daqueles chato. Daqueles que te incomodam. Nossa. Ah, manda o nome e o telefone dele chato. Pra cá. Patrício Rosenbaum. Não tem nenhuma chata. Glóvis Tonioli. Quem é mais, o Patrício ou o Domênico? Domênico. Você falou de coração isso aí? Não, claro que não. Mas falou, você falou de mim? Não. Ninguém, assim? Ninguém, quem é mais palmeirense? Não, você falou mais chato, você falou RG, eu ouvi. O Patrício assim? Ou o Domênico? Quem é mais palmeirense, mano? O Paulo Nobre ou o Domênico? Porra, o Domênico não meteu 300 pau no clube. É, isso é verdade, né, cara? Aí, pô, isso aí o cara provou amor, hein? É, aí, o cara se tivesse provou... 300 conto, você colocaria no clube, Domênico? Quanto? 300 milhões? Você tá louco. Ai, ai, ai. Paulo Nobre é fanático, velho. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento de Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Vamos trazer aqui mensagens através do aplicativo. A dívida do Palmeiras é da idade de Cristo. 333, velho. 333? Aí tirando onda com o teu time, Edu. 333. Ah, não é? 333. Ah, o Santos não deve nada pra você ficar provocando o Domênico aqui. Deve, 4, tá falando do ranking. 430 milhões. Tá falando do número. É do Corinthians, não é 666? Do, é. O do São Corinthians. São Paulo 24-24, né? Hoje tem asterístico. Asterístico, qual o jegue? Asterístico? Nossa senhora. Asterístico. Asterístico. Explica o que é um asterístico. Como é que é o nome? Asterístico. Ah. O do Corinthians tem... Quando tem três, o que que é? Era. O do Corinthians tem asterístico, Mota, porque tá aqui como 314 milhões de dívida. Só que não está contabilizada a dívida do estádio e aí o Corinthians passa a ser o maior clube devedor. Asterístico ou asterístico? E quando tem três? Agora fala sério. É asterísticos. Fala cérebro. Fala quando cérebro. Quando tem três, asterístico e asterísticos. Fala cérebro. Nossa. Cérebro. Ah, o cérebro. O Everton Pado. Aí, Sombra, é amigões, boa noite. Estou no Rio de Janeiro escutando vocês. Abraço a todos e também aos meus irmãos Euler e Eudes, RG. Manda uma moela pra minha esposa Tatiane. Ah, Tatiane, hoje é dia, hein? Hoje o bacalhau vai mostrar a cabeça. O Sueldon, do Itaim Paulista. Sueldon, velho. Os caras falam Sueldon. Então, Sueldon. Sueldon. O cara então correu Sueldon. Tanto que ficou Sueldon, velho. Ah, mano, você acha que se quarta-feira não forem... Até quarta não forem pagos os atrasados, vai afetar em campo o desempenho do time? Não, porque o Renato Augusto falou que já jogaria de graça no Corinthians. Eu confio na versão do jogador. É verdade. O Fábio Santos também declarou hoje, depois da conversa que eles tiveram com os dirigentes, falou, fica tranquilo, se não der quarta aí pode pagar em 2016, 2017. A gente espera. O Wellington Pereira dos Santos pergunta, boa noite galera, quem deve ser o técnico do São Paulo? RG, quem você acha que deve ser o técnico do São Paulo? Quem deve ser? É o Milton Cruz, segundo o Aidar. Agora é o Milton Cruz. Desde criancinha, o sonho do Aidar era ter o Milton Cruz como técnico. O Leão é o cara que tem que chegar aí se o Lucha não chegar, velho. Não. O Leão já passou. Não, já foi. O Marcelo Rebouças. Porque deixou um carro lá e foi ver um amigo japonês, mano. Você ficou chateado? Não, mas ele já voltou depois. Então, mas você ficou chateado, você não engoliu ainda aquela... Não, imagina. A situação, né? Nada a ver. Boa tarde, amigões. O Marcelo Rebouças escreve dizendo, lembrando que o Rubinho Barrichello quase faleceu também. Um abraço a todos. É verdade. Falei, foi sexta. O Michael Lima. Boa noite a todos. Mais confiança, RG. Será sim um jogo complicado, mas o Santos não pode entrar para estudar o Palmeiras. Provavelmente o Peixão irá fazer uma pressão nos primeiros 15 minutos para, no mínimo, já empatar o confronto no início. Sinto muito, Domênico, mas não somos o Curitiba. Abraços e vai Santos, campeão paulista. Campeão paulista de 2015. Olha, o cara tá confiante. Mas cara. Mas tá certo. Quem disse pra ele que o Santos vai entrar pra estudar o Palmeiras? Não, é que você fez um discurso. Essa impressão que você deixou, que vai ser meio assim. Vamos analisar, vamos ver. Bom, se é com relação. Imagina se a RG entra com esse discurso pra fazer a pré-eleição. Se o cara dorme. Se é com relação ao argumento de vocês e esses comentários todos, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu não sou radinho, velho. Não é radinho. Não gosto de filha. Tá certo. Ai, eu não gosto de pilha. Ah, se lascar, RG. Você gosta? Janta o Domênico aqui, mano. Só vai engolir o porco com farofa, mano. Vai engolir? Acho que vai, mano. Tá na cara isso daí, Domênico. Olha quem tá falando. Tá na cara isso daí, velho. Olha quem tá falando. Eu sou analista de futebol. Eu falo que eu vejo. Aí que nós arrancamos a cabeça de vocês, ó. Fala que eu vejo. Você não tem que... O único que não tem que falar aqui é o RG. Eu sou imparcial. RG, desculpa. Eu só falo com quem tá na final, disputando domingo. Você não tá entendendo. Nós estamos na final. Parabéns a você. Eu sou imparcial. Agora o resto tem que ficar pianinho, tem que ficar quietinho aí. Chupa aí. Ele agora acha legal ficar. E não foi meu goleiro que ficou dois dias sem dormir aí. Ele agora acha legal ficar pagando mico. Pensando na Libertadores. Mas eu não corro de aposta, não. Eu pago minhas apostas. Tá maior café com leite essa rivalidade, hein? É, eu não fico em cima do muro, não. Eu me posiciono. É, eu vi São Paulo e Corinthians a semana passada. Seco pra você. RG, seco. Domingo você vai torcer pra quem? Pra quem? Vou torcer pro Palmeiras, porra. É isso que você queria ouvir? A Ana Bia, boa noite a todos. Esse programa tá cada dia mais sensacional. Apesar de torcer pro Tricolor, sou fã do Mano. O cara é fera. Abraço obrigado, aí, ó. O povo tá comigo. Muito obrigado. O Edson Oliveira Santos. Senhores, vale lembrar o Mano que esse volume de dinheiro não é liberado pelo gerente do banco, pois extrapola a alçada de crédito. Isso é feito pela diretoria do banco em função do alto valor e dos riscos envolvidos. E o Corinthians lá é clube de ligar pra gerente, rapaz? O Corinthians liga direto no Banco Central, mano. O gerente só fala ok. BNDES. O gerente só abre o cofre, mano, assim, ó. Olha pra quem... Ô, seu Sombra, ele liga logo pra mim. Olha, tá? Logo pra mim. É direto lá, mas é verdade, lógico que é. Direto no Banco Central, mano. Fala, ó, separa o malote, mano. Mas liga direto pra mim. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Aqui é direto na Casa da Moeda, mano. É lógico. A gente tem telefone vermelho, mano, na mesa do Roberto, mano. Ele puxa assim, ó, Toca é na casa do Moeda. Inclusive, vai ter uma matéria muito boa na revista Época para as pessoas lerem essa semana. Isso é interessante. E você sabe o que me dói? Que eu sou conselheiro vitalino dessa porra e não deixa eu usar o Krug. A gente fica triste. E você deu a chave pro mano lá? Eu falei, mano, toma o estádio quando puder me paga. Se não puder pagar, não tem problema. Ah, é, sim. É. Você vai indo, vai usando. Desde que eu te conheço. Você fazendo o discurso hoje? Sim. Tem a ver. Porque a presidenta tá com problema psicológico, com medo de panela, ela não sabe cozinhar e não quer ver o panela. Ela não quer ouvir panela porque ela não sabe. Se a presidenta souber de panela, ela palmeirinha. Não é. Se o gerente liberasse esse empréstimo, a única coisa que aumentaria seria a fila de desempregados no país. Abraços, Palmeiras campeão Edson Oliveira Santos. Deixa eu ver quem mais aqui, o Daniel Lupolini. É dor de cotovelo desses duros que vão no banco aí pedir dinheiro, o gerente bate o negócio na cara, assim, fala, não. Galera, pênalti faz parte do futebol. Se perdeu nos pênaltis, perdeu. Ponto. Benjamano, parem de mimimi. Nossa! Assinado arregaçou. Daniel Lupolini. Arregaçou, ouvinte. Esse ouvinte veste no vermelho. Sensacional, esse ouvinte. Esse ouvinte é surdo ainda. Muito bom. Olha, surdo ainda. Não, mas quem questionou a eliminação? O Alan Trigo. E vocês dois. O Alan Trigo. A gente só falou a verdade, que o Corinthians está focado na Libertadores. O Alan Trigo. Paulista é de frango na churrascaria. O goleiro tá dormindo, não foi o meu que ficou sem dormir. Vai. Domingo, vamos cozinhar o peixe, Domênico? O melhor programa de esportes do rádio brasileiro, a melhor opção para vir do trabalho. Parabéns e continuem assim, Alan Trigo Palmeirense. Vai cozinhar o peixe, Domênico? Espero que sim. Ah, mas você já tá com a panela no fundo. Não, eu não. Domênico. Não, eu não sou. Você já sonhou com o último jogo? Domênico Masterchef. Eu não sou. Prepotente. Não existe prepotência. Não tem nada a ver. Eu tenho confiança no meu time. Acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Acho que vai ganhar o jogo. E vai ganhar o título. Agora, não posso chegar aqui e falar, já ganhou. Não tem nada que já ganhou. Nada de já ganhou. Tá com medinho, mano. É, muito pelo contrário. Só pode falar quem tá, né? Evidente. Tá com medinho. Só pode falar quem tá. Aproveita essa asinha de frango aí. O negócio aqui é picanha. Quarta-feira, Libertadores. Aqui é diferente. É quarta-feira. Tá na final? Tá na final? Bife Kobe, tá disputando final, não? Aqui é bife Kobe. Então tá Rodolfo Guilherme. Só fala quem vai jogar fora do país, mano. Galera, sou o Rodolfo e sou o tatuador. Venho dizer que eu só tatuo das 5h30 às 8h no meu estúdio ouvindo Estádio 97. Boa. Já até pediram pra pôr uma música legal, mas eu respondi, quem tem que estar inspirado aqui sou eu, que tô tatuando. É isso que eu gosto de ouvir. Abraços, galera, vocês vão pagar. Sensacional. Se você quiser, procura do tatuador, velho. Isso aí. Pergunta pro Rodolfo, vou lá tatuar. Tatuador, se ele faria uma tatuagem de graça pro Domênico. Vamos perguntar. E o Rodolfo? Mas o Domênico jamais faria uma tatuagem. O quê? O Rodolfo, e o negócio é o seguinte, se algum cliente pedir pra você tirar... Domênico, teu pinheco, isso é coisa de gente bandida. Ô, Rodolfo. Fumeta. Ô, Rodolfo, se alguém pedir pra você tirar da rádio, você tá com uma saroba na nuca do desgraçado. Pera lá, fumeta, escrotífero. Fumetinha, canalhocrata. Dodô, você não gosta de tatu? Não. Fumeta. Pera lá, que conversa. Você não tatuaria, por exemplo, um microfone no braço? Não, se entregue agora. Nem o símbolo do Palmeiras? Não. A torre da rádio nas costas. Quê? A torre da rádio nas costas. Nas costas e de ponta cabeça. É. Você não tatuaria, por exemplo, o Marconi no antebraço? Quem? Marconi. Você não sabe quem foi o Marconi? Esse cara aí, Domênio. Porra. Marconi, é o cara lá, o cabeleireiro. Já foi, já falou que não. Porra, mas vocês são chatos pra cacete. Porra, pleno feriado, eu tenho que aguentar vocês chatos aqui. Porra, velho. Falou, não faz, não gosta, acabou. Não adianta. Ei, faria, não sei o quê. Ei, faria. Parece aqueles menininhos de escola. Que sabe aqueles criancinhas que tá em segundo, terceiro do pré? Você faria? Bibi, puta coisa chata, velho. Vai pro inferno. Flávio continua Nunes, lendo aí. O Flávio Nunes lê. Ó. Ó, vem cá, pá. Esse nome. Olha o que o cara escreveu, ó. Flávio Nunes, leia aqui o e-mail. Eu vou dizer que eu não tô. Fala. O Dodô tá muito chato. Flávio Palmeirense. Mas aí o problema é meu, não é teu. Quando você tiver. Eu vou responder pro Claudio assim. Quando você tiver numa rádio falando Palmeiras, aí eu posso dizer se tá ou não. Ou eu vou desligar o rádio. Faz qualquer coisa, não me enche o saco, velho. O Murilo pro inferno, Rogério vai ouvir Cordeiro. A Alfa lá, a Antena 1, a Transcontinental, essas porra aí. O Murilo Rogério Cordeiro. Perguntem para o Dodô, você que está dizendo que o Dudu joga demais. Quem o Dudu joga mais que o Basílio Carequinha, que jogou no Palmeiras? Desculpe, o Dudu é super valorizado, como vários jogadores medianos que atuam hoje. Abraço a todos, é nóis, mano, Murilo Rogério, da Penha. É nóis, tamo junto. Não vai responder, Dodô? vai se poder punir. Foi que o Basílio Carequinha jogava mais que o Dudu. Aí o cara não entende nada de futebol. Tá falando porcaria aí. Basílio joga mais futebol. O Dudu tá falando. Jogando Palmeiras, nossa, o Basílio. O Basílio foi não, craque de bola. Nossa, pra esse cara deve ter sido o Pelé. O Glauber. Estevam. Gente, considerando que todos os brasileiros passem de fase, se Corinthians e São Paulo não se enfrentarem nas quartas, não haverá como impedir uma final brasileira na Libertadores. Abraço a todos, bora tricolor! Nas quartas não tem como se enfrentar. Não, né? Não. Tem nada a ver, o Atlético ou o Inter tem que chegar do outro lado, final. Amigo. O Corinthians ele pegaria aí nas quartas aí o vencedor do Racing ou o Anders. Então, e o Atlético ou o Inter teriam que chegar na final do outro lado. Esse é o Estádio 97. Chegar, mano, e se chegar o Atlético ou o Inter do outro lado e Corinthians São Paulo desse lado, é final, pode ser brasileiro, sim. Estádio 97 como... tem um oferecimento da Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Lembrando que nós teremos a segunda edição do Resort... Sétima edição do Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, lá no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Vai ser um fim de semana muito bacana, de 22 a 24 de maio. E tá chegando no final o prazo para você poder parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão. Então, se você quiser hoje informações, você consegue através do e-mail viagens@lotustravel.com.br. viagens@lotustravel.com.br. Você vai poder parcelar o seu pacote pro resort em até 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard, tá bom? Lembrando, hein? Num apartamento com um casal, duas crianças até 12 anos não pagam. Duas crianças até 12 anos num apartamento de um casal, as duas crianças até 12 anos não pagam. É o resort do Estádio 97. Daqui a 3 semanas, não é isso? Daqui a 3 semanas, perfeitamente. Muito bem, esse é o Estádio 97, da Energia 97, que tem o oferecimento da Bozano. É, Sombra! Criadão! Opa! Cara molando, né, espada, porque hoje tem, mano. Ah, o bagulho é louco, hein? O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame. Quando Domênico Gato, você é um cara que joga. Eu sei que você é um cara que joga. Você é um cara que não arrega pra essa molecada do cacete, não, velho. Não. É ou não é? É. Nunca dispensa uma partida de futebol com seus amigos, é ou não é? Tô ligado, Domênico Gato. Mas na hora de se cuidar, você se cuida como homem. Porque você é um cara que pode ser considerado um metrosexual. E por isso, Domênico Gato, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, cara. É, Portuga, tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Eu sei que você gosta de deixar um moicano de vez em quando. Verdade. De vez em quando você tá de franja. Verdade. E além de tudo isso, RG número 2, a Bozano traz uma grande novidade, hein? Bom, mano. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. O cara vai olhar agora a axila, velho, ou o sovaco, e não vai estar aquela pizza nojenta aí, emendando o cotovelo até o umbigo. Nossa senhora! Vou andar com um desse pra espirrar lá no metrô, viu, mano? Tem mesmo. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Você que é especialista, só uma pitada... Tô jogando muito videogame. Só uma pitada da luta do século, quem ganha? Paquial ou Mayweather? Mayweather. Vai ganhar mesmo? Mayweather tem que ganhar, porque ele é mais doidão. Mayweather é mais doidão? É, o Paquial ele é muito... Ó, porque o Mayweather, Sombra, é aquele cara que ele posta fotos aí com Lamborghinis, com jatos, enfim. E o Paquial é aquele cara mais... Zen, aquele cara que é mais... Não, calma. Eu vou contar uma história aqui que o Sombra e você vão mudar a sua torcida. O Paquial, ele virou pugilista. Eu não disse que eu vou torcer pra alguém? Não, vocês vão começar a torcer pro Paquial. Ele virou pugilista pelo seguinte. Por quê? Lá onde ele nasceu, é cultura se comer... É filipino, não é? É cultura se comer cachorro. Nas Filipinas se come cachorro? Se comer cachorro. Sim. E ele foi o seguinte, Sombra, é verdade, não tô brincando não, não tô brincando não. Então eu vou torcer pro meio. E aí é o seguinte, sabe o que aconteceu? Não, sabe por que ele virou pugilista? Que um dia um amigo do pai dele tava breaco e falou, vou pegar esse cachorro, cara, o cachorro dele, vou matar e vou comer. E matou e comeu. E ele falou, vou virar pugilista pra ninguém nunca mais me desrespeitar. Mas não precisava ter virado pugilista, bastava comprar uma arma. É, mas aí ele virou lutador de boxe, porque comeu o cachorro dele quando era pequeno. Ele disse que vai pegar os caras por causa disso. Pensei que ele tinha batido no cara. Ó, pessoal. Ele era pequeno, pô. No dia 8, nós teremos aqui a promoção com as mães, hein? a promoção Estádio 97 que te pariu, tá bom? Então, você pode inscrever a sua mãe fazendo um vídeo da sua mãe defendendo o time dela do coração, postando no Instagram com a hashtag Estádio 97 que te pariu. Agora você fala, não, meu filho é pequeno, então por que você mesmo não faz o seu vídeo defendendo o seu time do coração e posta lá no Insta, Estádio 97 que te pariu é a hashtag, Estádio 97 que te pariu, tá bom? No dia 8 nós teremos aqui 5 mães, uma defendendo cada grande clube do estado de São Paulo, tá bom? E a data limite para postagem dos vídeos é o dia 5, terça-feira, tá chegando, então só tem até terça para postar. Você é mãe? Quer vir defender teu time do coração aqui no Estádio 97? Faça um vídeo defendendo aí o seu time e coloca lá no com a hashtag Estádio 97 que te pariu no Insta, tá bom? Muito bem. Estádio 97 da Energia 97. Vai para mais um ouvinte. 3284-7097. Vamos a mais ouvintes. Oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. Volta a bagaça. Verdade. Alô. Alô. E fala. Bruno, doutor. Ô, Bruno, tudo bem? Beleza, tudo bem. E você? Tudo bom. Bruno do quê? Bruno Costa Gonçalves. E quantos anos, Bruno? Tenho 29, doutor. RG, hoje, sexta-feira, dia 1º, feriado, dia do trabalhador. Na verdade, dia do trabalho. É, dia do trabalho. Ah, mas você trabalhador é 1º de janeiro, né? Você sabe que eu não... Ah, é? Ixi, é verdade, né? Você foi no show da CUT agora, à tarde? Pensei que era dia do, de tudo. Vou ver o que é a Joelma. Foi ver a Joelma no show da CUT. Fez horário aqui de manhã, depois foi lá pro show da CUT. E Paula Fernandes. O show do Pablo cantando Bilu, Bilu, Bilu. Não, não, não. A Paula Fernandes tava lá. 2.9, RG. O que você acha aí? Onde tá escrito ou quem disse a frase? Qual frase? Gonçalves da América. Ah, mas é sensacional! Hã? É, você viu como vocês ficaram de boca aberta? Entendeu? Sensacional! Não, Deus salve a América, não é? Deus salve a rainha. God bless America. Deus salve a rainha? God save the Queen. Ah, então não salvou, né? Não. God bless America. Por que Deus só salva o Deus Queen? Deus abençoe a América. Por que lá, Deus só salva isso? A Queen? Quando você chega no aeroporto, você fala isso? Não, eu espero passar pela imigração. Enquanto eu não passar da imigração, eu não falo porra nenhuma. God Save the Queen é uma música do Sex Pistols. É, exatamente. Por que Deus Save the Queen? Não, eu passo pela imigração daquele jeito também. Não é não? Ficava pagando pau pros caras também, mano? Fala, velho, passa pianinho. Vai levar uma lá pra você ver o que acontece lá. Leva uma lá, velho. Imagina, o cara já começa a me olhar torto e já chega pro cara lá e fala: I bring money to your country, asshole. Como é que é, mano? I bring money to your counter, asshole. Opa! Assim, aí, mano, aí o cara, ó, o nosso cartão, mano. O cara chega, welcome. Na cena seguinte aparece ele de laranja e já lá. A próxima vez que você falar isso lá, grava no WhatsApp e me manda. Beleza, mano. O cara, welcome, sir. Aí vai ter que... Você paga a passagem dele? Paga a passagem pra mim, fala. De primeira classe. Eu pago a passagem de primeira classe. Aí lá vai a ONU pedir clemência pra outro idiota. É lá, um idiota passou aqui, radialista. Um radialista idiota, é. E ele tá preso lá. Vamos salvar o trouxa. Não foi naquele paspalho que fala, o que você tem? Tem uma bomba. Eu tenho uma bomba. Ah, ele fez uma brincadeira. O trouxa foi falar que tinha uma bomba. Ele era da quinta série B, fez uma brincadeirinha e ficou preso. Vou te falar. E a mãe dele, não, ele só tava brincando. Ele é amiguinho. Um trouxão. Velho, qual que é o bairro que você mora aí? É, eu moro aqui em Arthur Alvim. Zona Leste, querido. É fácil, né? Ah, e tem o Arthur Escurinho também. Por quê? Né? Ah, mas é sensacional. E no Alvin? Olha, sensacional. Alvin e os esquilos. Tá pior o Arthur do que aquele Vim, que ligou, bilhete único, ele pode usar 3,50 pra voltar de novo. O Santos é Alvin Negrinho. Alvin Negrinho, é verdade. Já que tá, é velho. Feriado, eu acho que aquele tá pior do que aquele que ligou. Hein? Bota, o feriado é isso, mano. E o time, brother? Coringão, Dodô. Coringão, mano. Coringão. Ô, amigo. Fala aí, mano. Coringão tá sem jogar, parece que futebol não existe, né, cara? Eu não sei se eu tô sendo radical demais, mas quando eles não jogam, parece que não teve rodada no futebol. É que bobagem, pra vocês. Pra vocês. Pra nós tá tendo, né, Guilherme? Acho que é. Pra nós tá legal, pra cada um é. Domingo ele vai pro cinema. Ó, é por isso que eu não acho ruim quando o árbitro vai lá e mete a mão pra que o Corinthians esteja numa competição. O Corinthians contra o grava aí, ó. Grava aí. Quero ver chororô. Quero ver chororô. Grava aí, Bá. Amarília. Você vai dia 1º. Não, a favor do Corinthians. Olha, não, você viu o Corinthians engrandece a competição. 10 de 32, grava aí, Bá. Ele tem duas versões pra tudo na vida, o Mano tem duas versões. Mano. Mas o Mano é assim. Gente, a favor isso é verdade, da roubalheira. Não sou a favor da roubalheira, mas eu não acho ruim, você não. Falou, eu falei. Eu não acho ruim quando o juiz erra, tá certo? E deixa com que o Corinthians permaneça na competição. Tá. Isso aí não é um erro intencional, não, imagina o seguinte, faz bem aqui, pro futebol, tá certo? O Corinthians está em determinadas competições. Isso é fato. E não estar também, disse o Amarillo em 2013. Esse cara é bom. Ó, inclusive, você vai usar aquela frase que eu usei aí pra falar depois daquele jogo do Corinthians e Boca, você vai possivelmente utilizá-la também depois do São Paulo e Cruzeiro, viu, Sam? O quê? É o seguinte, esse cara que vai apitar o jogo de vocês. Só rouba pro grande. Ele só, até agora, Sombra, esse cara, ele só apitou um jogo na Libertadores. Ah, mas não é legal roubar? Esse jogo que é legal, aí. Você falou que é legal roubar pro Corinthians? Roubar não. Lá na Argentina, os caras... Lá na Argentina tem o estádio deles lá, Sombra, e um... Passa fome, filho. E o cara lá que defende o Boca falou a mesma coisa lá e deu todo felizinho. É. Que defende o Boca lá é um vagabundo. Lá é vagabundo. Aqui é legal. Ô, amigão. Fala aí, mano. O Coringão aí, ele teve talvez o adversário mais fraco dessas oitavas de final aí da Libertadores. O Corinthians vai pegar o Guarani do Paraguai, que é uma grande porcaria. Ah, pelo nome, né, Sombra? Pelo nome, né? Só pelo nome. Pela campanha. Ah, mas se fosse pela pior campanha, seria o River. Não dá pra falar que o River é o adversário mais fraco nessas oitavas, não dá. Ah, mas tem outros clubes aqui meio... Eu acho que só o Sucre é pior que o Guarani. Fala, amigão. Assim, mano, eu acompanhei alguns jogos do Guarani, mas não é um time tão ruim, não, viu? Eu acho que, assim, hoje, atualmente, o São Paulo vai ter mais facilidade com o Cruzeiro do que com esse contra o Guarani, cara. Você gostou de qual jogador? Santander e Gamarra é uma boa dupla? Portugal, de nome eu não conheço, o time não é ruim, não, cara, o time é arrumadinho. O cara que joga time não tem torcida, né, o time ele é bem pequeno e o Corinthians é bom não tem torcida. O Corinthians é bom politicamente. Mas é arrumado, cara, o time é arrumado. Eu acho que vai dar mais trabalho... Pouco antes do que o Cruzeiro pro São Paulo. E o jogo vai ser no Defensor do Del Chaco, não é no estádio. Mas o Corinthians não vai ser surpreendido por um time desse, né, gente? Fala a verdade. Não ia ser surpreendido nem pelo Tolima. É. Ó, pra quem não se recorda aí, o Guarani, ele tava no grupo 8 da Libertadores, era um grupo formado por Racing, por Sporting Cristal e Deportivo Táchira. Tá certo. Eles se classificaram aí, Portuga, na última rodada mesmo aí, com empate, né? Uhum. Eles fizeram 9 pontos aí, enquanto o Racing fez 12. Mas é que tá, mano, um jogo que eu lembro bem do Guarani, acho que o Vini deve ter assistido também, eu assisti o jogo, foi o Racing e Guarani, eles ganharam por 2-0, se não me engano foi 2-1. Esse Santander é um cara alto, boa presença de área e costuma definir as jogadas do Guarani. É o único jogador que o Corinthians, na meu modo de ver, tem que ter um cuidado a mais. Tem o Gamarra, que é o jogador que joga do lado dele. Gamarra bom era o zagueiro que jogou no Coringão, não é zagueiro, não. São veterano atacante, segundo atacante Gamarra e o centroavante Santander. Tem 5 gols no Libertadores. Ô, amigão, o Corinthians aí, teoricamente, ele cai no lado mais difícil da chave, né? Ele pega agora nas oitavas aí o Guarani, que é um adversário fraco. Mas aí, possivelmente, se acontecer o óbvio, na próxima fase o Corinthians ele vai pegar o Racing. E depois aí na semifinal aí vem chumbo do grosso, mano. Aí pode ser São Paulo, Cruzeiro, Boca, River. O que você acha que vai acontecer aí nessa semifinal? Então, mas você viu dizendo durante a Libertadores, né, mano? O Corinthians ficou um grupo difícil já, né? Uhum. Então acho que a gente vai ajudar bastante nessa fase aí do mata-mata. Tanto o Corinthians quanto o São Paulo também, cara. Vai ajudar essas duas equipes aí, como tá no grupo mais difícil da Libertadores, vai ajudar muito. Não tô dizendo que o Boca, por ter caído um pouco mais fraco, vai dar aquela... Mas vai ter um pouco de dificuldade, vai pegar um clássico local contra o River, aquela rivalidade. Mas eu acho que esse grupo da morte ajudou muito o São Paulo e o Corinthians, cara. Mas, Jovelho, o grupo mais difícil da Libertadores, pra mim, foi o grupo do Atlético Mineiro, cara. Mas o virou, Santa né, Portuga? É não, maior virou. Timão, né? Ele virou, porque antes da Libertadores era do Corinthians. Pera aí, virou, mano, pipoqueiro da porra. O time do Santa Fé é bom time, assim como o Colo-Colo também era bom time. Mas o Atlético virou. É bom time, mano. Ele virou. Todo mundo antes falava, não, olha... O grupo 2 é mais difícil, mas ele virou mais difícil porque, né, ficou muito igual. Mas... Muito apertado, né? Eu não vi no dia do sorteio da Libertadores, todo mundo, o Atlético caiu no grupo da morte, eu não vi isso. Falei aqui que era um grupo difícil. Ah, grupo da morte grupo era difícil. Do São Paulo e eu falei o Atlético era difícil. Mas, ô amigão... Ele pode ter se tornado o mais difícil depois, porque assim, mas o difícil era do Corinthians, pô. Ô amigão... Tá bem? Nessas últimas partidas aí, inclusive aí do Campeonato Paulista, algumas da Libertadores aí também, a penúltima contra o São Lourenço e a última contra o São Paulo, o Corinthians ele não exibiu um futebol exuberante assim como fez logo no começo da competição, inclusive até no próprio Campeonato Paulista. O que você acha que aconteceu aí para que o Corinthians tivesse essa queda de rendimento? Assim, mano, acho que o Sombra veio falando isso há algum tempo. Acho que o que pesou foi o físico. Não é uma desculpa de nada, mas acho que o físico pegou. O Corinthians vinha uma semana aí, sei lá, acho que duas semanas, 8 jogos, uma semana, 4 jogos. Então, até o Sombra falou, acho que o Corinthians, o que pegou foi o físico. Acho que o cara é ser humano, ninguém é uma máquina. O que pegou foi o físico, não tem que reclamar. O Palmeiras foi lá, ganhou nos pênaltis tranquilo. Perdeu pro São Paulo, que era um resultado que poderia acontecer, mas, cara, não tem que reclamar, não. Acho que foi o físico que pegou um pouquinho aí. Por isso, essa casa de rendimento e essa pausa aí agora do Paulistão vai ajudar. Sim. Na Libertadores, com certeza, como aconteceu em 2012, quando perdeu pra Ponte Preta. Sim. E ajudou no final de 2012 com o título. Mas, Ponte Preta teve uma grande importância naquele ano pro Coringão. Eles tiraram o Júlio César do nosso gol, né? Sem ele não era. É verdade, hein? Verdade, lógico. Mas você vê como às vezes tem aquela coisa, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Imagina, cara, se fosse o Júlio César, se ele ia pegar aquele chute do Diego Souza. Nunca! Ou agora, quem sabe no Mundial pegar aquele chute lá do Torres, do Moses. Aquele bracinho curto, a bola entrando. Agora, eu nunca vejo ele ser tão cogitado, mas assim, pra mim, na minha opinião, o Cássio deveria ser o goleiro da seleção brasileira. Eu penso igual, falei a mesma coisa aqui. Olha, eu particularmente torço pra que não, porque quando o cara vai pra seleção brasileira, a chance dele ir embora do clube é grande. Isso é outra história. E hoje jogar na seleção brasileira é uma queimação de filme, é ruim pro Corinthians. Eu não vejo, eu não vejo o Cássio inferior aos atuais convocados. Você já não foi convocado uma vez? Acho que foi. Você é terceiro, mas não jogou, né? Eu vejo ele melhor do que os demais. Eu acho que é roubada pro Cássio aí ter que jogar essa seleção. Não, tudo bem, mano, mas por mérito, ele ia adorar, por mérito, né, mano? Técnico. A gente não tá dizendo que é bom, que é ruim, mas se por merecer, eu acho que ele merece. Hoje é mais vantagem o cara jogar no Corinthians do que na seleção. Não estamos discutindo o que é vantagem. Que é legal. Nós estamos discutindo qualidade técnica pra defender o gol da seleção. Se seleção são os melhores, o Cássio tem que estar entre os três. Mas, ó, por exemplo, eu acho que no Brasil hoje, Cássio, Marcelo Groi e Paulo Vitor são os melhores goleiros em atividade. Quem é o Paulo Vitor? Paulo Vitor do Flamengo. Não, o Vitor do Atlético é mais goleiro que esse cara. Eu acho que o Vitor aí teve uma queda aí. Não, mano. Vitor é mais goleiro. Eu acho que estão aí, eu acho que Marcelo Groi, Paulo Vitor e Cássio. O Vitor é um puta goleiro. Ô, amigão! Fala aí, mano. Se você fosse o Tite aí, quem que você colocaria pra fazer a frente com o Guerreiro diante do Guarani aí? Ele já estudou algumas possibilidades aí. A última que ele usou foi o Luciano. Não colocaria o Luciano, seria com o Danilo, viu, mano? Danilo e Guerreiro na frente? Deixaria o Danilo fazendo ali o quinto de meio campo ali, fazia o Renato Augusto encostar um pouco mais no Guerreiro junto com o Elias. Não, cadê o Luciano não, nem o Malcom também. Entendi. Cadê o Danilo ali pra fazer o quinto de meio campo ali, e aí soltar um pouquinho mais o Elias, o Renato Augusto, pra encostar um pouco mais no próprio Guerreiro. Mas não, o Luciano não me agrada, e o Malcom também não, nesse momento. Ah, entendi. Então, pra finalizar, amigão, já que nós não temos rodada envolvendo o Corinthians no final de semana, manda aí seu placar aí pro final de semana aí, Santos e Palmeiras aí, a final do Campeonato Paulista. Quem você acha que leva? Ó, não tô torcendo pra ninguém, porque não me interessa tanto, mas acho que o Santos leva, viu, mano? O Santos vai levar isso aí, acho que vai ser 2-0 pro Santos. É, pelo fato de jogar em casa, ou você acha que o Santos tem mais time? Não, acho que, acho que pelo fato de jogar em casa também, e o time é igual. O que vai fazer a diferença vai ser, acho que a Vila mesmo. Ah, eu vou torcer pro Palmeiras fazer 1-0 lá e o Santos depois virar pra 2-1. Quero ver pior. Só uma pitadinha aí, viu, mano? Uma coisinha. Cara, não vi nada de ofensivo. Ausantes. Aquele funk lá do Robinho, não, sim, cara. Pô, acho que aí é legal pro futebol, pô. Ah, mas só um beijo pegou no pé. Um momento deles de contração, aliás, uma bobeira isso, essa. Como só o Benja pegou? Só o Benja falou que foi uma ofensa do Robinho. Você falou isso, Benjamin? Esse crápula falou. Eu falei que achei legal pra caramba, que não veio nada demais. É. Quem não gostou foi o Domênio, que não gosta de nada. O Leandro Banana também reclamou, viu, mano? Ah, ok. Não, mas eu ouvi o Leandro Banana falando e não é do jeito que vocês falaram, não, hein? Disse que só pra não chorar em campo depois. Não, mas não. Ele achou você que ouviu a entrevista? Ouvi. Ele falou que foi ouviu a entrevista dele? Ele falou o seguinte: achei que foi um pouco de desrespeito, mas não posso fazer nada. Só espero que eles não chorem. Mas não tava reclamando, os caras gravaram o bagulho aí. Os caras gravaram no vestiário do Palmeiras, né? Foi gravado no jogo depois do Palmeiras. Você viu que o chuveiro tava ligado? Desperdiçando água ainda. Nossa, que absurdo, hein? Passou. O que você foi reclamar, cara, da água, velho? Pô, fora de futebol, já até da água a gente tá falando. Bruno, um abraço pra você, cara. Boa noite. Ô, Soma, por favor, cara, eu tenho uma filha que eu sou apaixonado por ele, cara. Aquela que trouxe da Bolzano, eu não me recordei, cara. Tô super nervoso. Tem como dar uma forcinha pra ajudar meu afilhadinho, forcinha, não, pô? Não, mas olha, aqueles ingressos do Kid Zânia não tem mais. Agora só tá valendo o kit Bozano. Mas você pode falar a frase da Bozano pra ganhar o kit. É. Fala aí, me ajuda aí, mano, por favor, pô. Me ajuda aí! Pô, você não lembra? Amigo. Só a nova linha. Só a linha. Bozano, só a nova linha. Não, assim, ó. Só a nova linha Bozano. Só a nova linha Bozano. Me garante um barbear fenomenal. Me garante um barbear fenomenal. Aê! Pronto. Oh, valeu. Esse mano é uma mãe. É nóis. Tá bom? Manda um ela aí, RG, pra minha esposa, Tatiane. Tatiane? Isso. isso? Hoje o bacalhauzinho vai pular, hein, Tatiane? Não. Vai ganhar um cartãozinho tapa na camuça. Bacalhau, valeu, abraço, meu. Fica com Deus, vocês todos aí. Valeu. Ó, e a festa junina da véia agora vai ser legal pra ele levar a Tatiane, sabia? Ah, é? É, bom, festa junina da véia, que vai ter em dois dias, dias 27 Júnior, e 28 de junho, no dia 27, os DJs do Energia na Véia. O show do Fábio Júnior e no dia 28 também os DJs e o show do Traje a Rigor. Ó, ingressos para a festa junina da Véia já à venda no site ingressorápido.com.br e também à venda nas lojas Offner e Tent Beat a partir de segunda-feira, tá bom? E você pode parcelar em até 5 vezes nas lojas Tent Beat ou pagando à vista nas lojas Offner. Informações no site festaenergianaveia.com.br. Ó, se liga, hein? Os DJs da Véia, barracas típicas, comida, brincadeiras, tudo de né? Terá o pau de sebo do Mota. Você conhece o pau de sebo do Mota? Não, ele vai apresentar. Ele sempre tenta, ele sempre tenta. O Portuga já tentou subir. Tenta, várias vezes. Ele fala, escorrega. E nem ganhou o videogame, hein? É, nem ganhou. Ah, depois que acostumou. Rolando e garro. Da primeira vez o cara pede alguma coisa, depois a... Festa Junina do Energia na Véia, dias 27 e 28 de junho no Juventus. Boa. Dia 27 com os DJs, o show de Fábio Júnior. E no dia 28 também com os DJs da Véia e o show do Traje a Rigor. É, meu amigo. Você pode comprar ingresso pro sábado ou pro domingo. E tem o ingresso combo. É, o ingresso combo. É um único ingresso valendo pros dois dias, que você vai pagar numa condição muito mais legal de preço, tá bom? Informações festaenergianaveia.com.br. Estádio 97 tem oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. Também da Perfect Brasil. Na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. Lembrando também, ó, vai ter o resort do Estádio 97 daqui a 3 semanas. Então, ó, você tá falando assim... Não, tem muita gente. Tem muita gente que fala assim, pô, meu, tô precisando sair perto aqui, levar a mulher, levar as crianças pra um passeio bacana, né? Aí você fala, pô, mas e aí, o que, que nós vamos fazer? Aproveita, una o útil ao agradável, programa que você ouve com um lazer sensacional de estar no Bourbon Spa Resort nos dias 22, 23 e 24 de maio, tá bom? Você quer informações? Então mande lá o seu e-mail para viagens@lotustravel.com.br. O resort do Estádio 97 tem apoio. Ô, Bá, cadê meus apoios aqui, Bá? Cadê meus apoios aqui, Bá? Ah, obrigado, Bá, muito bem. Tem apoio da Cassineira, tem apoio de Edu Botões, também tem apoio da futeliga.com.br. Acesse e marque jogos pro seu time de futebol amador. E apoio de Madrugão Suplementos.com.br, mano. É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? Quem quiser comprar os produtos aí para aumentar sua massa muscular ou quem sabe emagrecer, basta acessar. Anota aí, amigão. Madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, tá bom? Tá certo. Mota, notícia São Paulo, Mota! Pega um papel. Ele pega um papel todo amassado. Nossa. É só se acordar. Ah, falou o outro que tá encostado aí. Vai lá, encostadão. Olha, 22 mil ingressos, aumentou 2 mil. 26. 26, o Júlio Casares pôs. Agora deu 22. Quem pagou essa informação? É o Barrichello? O Júlio Casares postou agora aí no Twitter dele. Ah, você acompanha? Faz uma hora e meia que ele pegou esse número. Ô, chefinho, o Michel Bastos tá com virose, né? Não treinou. Mas não é dengue, não, né? Não. Ah, é. Diz que é virose. Hoje em dia tá virando normal. Tudo é dengue, né? Tudo é dengue, né? Dengue é um vírus. É. Então, e o Ceni, o Milton treinou aí um time, o Ceni, Bruno Tolói, Lucão e Reinaldo. Terilson, Souza, Wesley, Ganso, Centurion e Pato. Quem que sai daí pro Michel entrar? O Centurion. É? Ah. Que você e o cara já falar? Não tem amigos, velho. Vamos sacar o cara do time. Agora, Centurion, né? Centurion, cara de égua maravilhoso. Ah, quem sai é o Centurion. Esse cara de égua, pô. Oh, falar em cara de égua, a Ponte vai jogar contra o time do Kaká, né? O amistoso é o Rio. Vai em Orlando? Vai. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tava vendo o jogo no fim de semana. Sim. Eu tava vendo o jogo do Orlando que ele perdeu pro Toronto lá, né? Agora, pô, vamos ver esse jogo aí, tá? No estádio lotado, tudo cheio, né, meu? A Americanada lá parece que tá curtindo o negócio mesmo. É, mas como é ruim, viu, bicho? É? Como é ruim. O nível, eu vou te falar. Cara, muito Mata na canela, né, Sombra? Os cara muito Toronto, velho. Ah, nível... sensacional. Olha, o nível é horroroso. É horroroso. É que o Kaká tá lá, né? Não vou dizer batendo uma carteira, mas tá ganhando o dinheiro dele, tá certo. Tá levando. Não é. Agora, eu vou te falar uma coisa. O cara olha pro lado, mas não tem ninguém que joga bem, né? Não tem nada. Toca a bola e recebe desculpa. Você tá vendo o campeonato americano e o campeonato russo essa semana? É. O cara fez o gol, os caras foram comemorar, você viu? Não? O cara é do mesmo time, Dodô. Não. O cara foi comemorar, o cara pegou e pá, com a mão. Ah! Encheu a mão? Encheu a mão. Como assim? Uma comemoração? É uma chuchada? Patolada. Chama Rússia? Patolada isso. É. Mas na Rússia? Tenta uma patolada. O mundo já foi melhor, hein, cara? Põe no goggle aí, põe no goggle. O mundo já foi melhor. O cara encheu a mão, o cara fez até. Epa! Peraí, vamos simular aqui. Domênico, mostra. Não, eu não. Vocês são do mesmo time e o Domênico fez um gol. Vem aqui, é louco, tem o amor da minha vida. Na Espanha, uma vez o cara pegou no Valderrama, lembra? Deu uma. É? No Valderrama? A patolada tá cheio. Foi outro dia aí na Paraíba, lá tava o Dr. Ray tirando uma foto, etc. O cara deu uma patolada. Você viu isso? Encheu a mão, aí chegou um cara. No restaurante lá, tava ele, o Dr. Ray, um homem e mulher. Chegou o cara na hora da foto, mas ele deu uma apertada nos bagos do cara, do Dr. Ray. Do nada? Saiu um quebra-pau no restaurante. Aí o Dr. meteu. Isso, caramba. É mesmo? Não, porque os caras estavam xingando ele, né? Viado, bichona. Dr. Ray, foto. O Dr. Ray encheu a porrada, deu porrada? Pô, ele é faixa preta. Ele luta, né? É, tá caindo. Né? Então, ele falou, ajudou, é. Ele falou, os caras estavam cara xingando ele de viado, de bichona. Olha, foi na Paraíba, se não me engano. Coloca o Dr. Ray Paraíba, caramba. Briga. E, Paraíba, e bota imagens. Se você botar imagens, vai aparecer, acho que a foto do cara dando uma apertada nos bagos do cara. É que o cara chamou ele de viado, aí ele foi pra cima. Não, né? Os caras estavam nesse evento, numa mesa, numa outra mesa, xingando ele. É, aí, ó, cara aí, ó. Falando, é uma bichona e tal. Vai. E eles fizeram uma aposta, quem tinha coragem de ir lá e fazer isso? Ah, foi isso? Foi uma aposta. E ele? E aí, na hora que ele chegou, pô, aconteceu aí isso, ele foi pra cima do cara... Os caras desceram pra brigar com ele, só que o cara é faixa preta. Aí apanharam todo mundo. Ainda tava com dois seguranças. Apanhou pouco. Apanhou todo mundo. Eu sou a favor de bater nele. E foi pra fora pra delegacia. Apanhou pouco. Sacanagem, tem uns malandros que merecem apanhar. Deixa aí, apanhou pouco. Esse é o Estádio 97, no oferecimento da Singapore Airlines. No aniversário de 50 anos de Singapura, você é que ganha esse presentaço. Atenção pras tarifas da Singapore Airlines. Estão super promocionais e corra, porque ó, esses preços são válidos até domingo, só até depois de amanhã. Ó, Barcelona viajando em classe econômica a partir de $688. $688? Quanto? Classe executiva a partir de $2,488. Para Singapura, classe econômica a partir de $1,288. É barato demais, é do outro lado do mundo. Classe executiva a partir de $4,888, tá bom? Então essas promoções são até domingo, até pra Bali tem. Você vai até a partir de $1,388 em classe econômica. Mais informações, vai lá no site singapoair.com ou consulte seu agente de viagens, tá bom? E a Singapore, você já sabe, é uma das maiores empresas aéreas do mundo. Só vai até domingo, que esses precinhos, não bobeia não. Vamos ao último ouvinte, 3284-7097. 3284-7097, oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Coisa de maluco. Alô? Ó, Dodô, alô. O cara vai comemorar. Não tô vendo nada. Pera aí, Dodô, o cara vai comemorar. Quem fala? É o Félix. Ó, Félix, tudo bem, meu? Tudo, beleza, Dodô. Félix do quê? José Eustáquio. Você ligou essa semana, né, o Félix? Pra nós, já. É, tô em casa de boa hoje, tentei de novo, de né? Boa. Conseguiu de novo. E o que aconteceu na sua vida daquele dia que você ligou até hoje? Mudanças radicais? É, aconteceu assim. Nada, não aconteceu nada. Só muito trabalho só. Você trabalha no quê? Eu trabalho no departamento fiscal. Fiscal, departamento, você fiscaliza. Com fisco ele trabalha. Não, eu arrecado imposto, por imposto. Então é você. Então é você. Bota aí, olha, bota aí no seu computador, coloca aí o nome, Domênico Gato. Eu? Vê qual a situação fiscal aí. Puta, puxar a capivara do Dodô aqui, ele vai em cana. Verdade, eu quero saber o que o Domênico Gato deve ao leão e ao governo, né, meu? Leão. Deve ao leão e ao governo. Então você. Quem nunca sonegou gol que atire a primeira pedra. Então você e a turma devem estar felix da vida, né, velho? Ah, sensacional, Salvador. Olha, eu não ia contar nada pra vocês, mas minha herança, gente, ele aquela declarou? Casa maravilhosa. Sabe aquele banheiro que fica com vista pro mar? Aquele banheiro natural? Sim, tá. Quantas vezes você viu? Quanto mas vale aquele apartamento dele aqui na frente do Ibirapuera? Não. Uns 2 milhões? Quê? Quanto? Não sei, ué. 8 milhões e meio. Quê? Tudo isso? É mesmo? Aquele apartamento vale mais que a portuguesa andar. Todinha, velho. A portuguesa tá vale venda. Isso. Pô, mas vocês estão falando de herança? Mas nos Estados Unidos, você vê a herança, metade fica pro governo, não é? É. Tudo isso, Benjamin? Sim, por isso que eles fazem... Você compra no nome de uma empresa. Compra em nome de uma... Você monta uma empresa, vai lá e compra as coisas. Você comprar no nome da pessoa física, você morrer, na hora que ficar pros teus filhos, teus amigos... Por isso que eles fazem fundações e doa bastante. Você que tá pensando em botar dinheiro bastante. Lá fora, tudo, RG, olha aí. Por isso que eles fazem fundação, fulano e tal. Você vai botar dinheiro lá fora, é o teu, né? Qual dinheiro? Você que tá pensando em botar dinheiro lá fora, investir lá fora aí? Quero dizer que esta conta não é minha. Não, esta conta, isto foi do meu RG. É minha. Eu vou dizer o seguinte. Eu quero que o chefe. Mas é por uma boa causa, Sombra. Campeão paulista. Se você morre lá, por exemplo, e deixa lá metade pro governo, como que você acha que eles bancam aquela área 51, velho? Como vocês acham que eles compram bastante mísseis? Olha onde foi parar o assunto. Só eu acredito na área 51. Mas é verdade, gente. A RG número 2. Aquele ouvinte também, o bêbado que ligou, acredita na 51. É. Você viu o cara lá? O quê? Olha aí. Você viu que o vídeo? Que isso, bicho? Ah, o que que tem? É um cara pegando nos patos. O cara é ganês. Olha a brincadeira, velho. Ó, o pompado que o cara dá. Ele tem. Toda vez que eu faço alguma coisa com o bar aqui, a gente comemora assim. Nossa, tá louco. É verdade, quando a gente dá alguma coisa de sucesso aqui na rádio, o bar comemora assim. Desse jeito. Olha, as coisas na rádio tem dado certo ultimamente. Olha, opa, você deve estar amassado, hein, velho. As coisas na rádio estão bem, a gente comemora assim com... Que coisa, hein? Que coisa, hein? Quem diria, hein? Hangout de bola. Oba, hangout de bola. A parada inglesa será famosa, hein, bar? Não faça isso. É, o que que tem? O cara não pode mudar. Fala, Sombra. Que time você torce mesmo, Félix? É Corinthians. Mas você, não vai falar mas você não vai falar do Corinthians hoje, você vai falar do fim de semana, da final, vai falar de Santos, é o assunto. De castigo. Já Santos jogou. E Palmeiras, a gente tá vendo aqui o maior jogo de comadre no estúdio. Ninguém... Você aí, você confia mais em quem? Na verdade os dois times são muito parecidos. Ah, outro né? Vaselina. Mas vocês querem o quê? Vocês querem mudar a história agora? Os dois times não tem uma, assim... cara que desequilibra muito, acho que o Santos tem um Robinho aí, que é um jogador que já é identificado com o Santos e tal, mas eu acho que é um jogo muito igual, eu acho que tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, ou quanto o Santos, podem levar o título. O Palmeiras tem a vantagem, né, acho que não dá pra negar. Você tá dando entrevista de técnico envolvido. Eu tô muito coxinha na família, né? Mas é muito equilibrado. Gostaria de dizer que o jogo é aparelho. Porra, pra que você pediu a opinião do cara se é pra ficar tentando pra mudar a opinião do cara? Pra eu analisar a opinião dele. Tá bom, vazilina, lista de opinião agora. Na verdade, eu tô preocupado com quarta-feira, cara. Quarta-feira é outro nível, entendeu? Ué, o mano não tá. Falou que o Guarani é mole. É que o Guarani, né? Ô RG, preocupado, o que eu digo é o seguinte, eu tô com pensamento em quarta-feira, talvez dizer a palavra errada, mas o pensamento é na quarta-feira. Mas você comunga da opinião do mano que quarta-feira o Guarani é frechada pra todo lado? Ó, pelo nome, pelo que a gente não conhece do Guarani, sim, mas sinceramente eu não vi jogo nenhum dos caras. Ninguém viu, né? Assim, na lógica e por nome, por... que os times já mostraram aí nos seus países e fora do seu país aí, acho que o Corinthians tem que ganhar o jogo. Mas, sinceramente, não conheço nada do Guarani, cara. Aqui agora, no Paraguai, o bom é Olímpia e Cerro Porteño, né? Fora isso, a gente não... Paraguai tem nada tempo, bom. Agora, tem tanto imagina, tempo, que tanto tem tempo sem... Paraguai é boas, pô. Agora, velhinho, tanto tempo sem jogar, você acha que isso é ruim ou é bom pro Corinthians? Putz, RG, é uma coisa que até hoje isso não consigo engolir muito, porque se jogam muito, estão cansados porque jogam muito. Se não jogam é porque ficam fora de forma. Fez falta. Falta de ritmo. Então, assim, jogador sempre tem desculpa, né? Você tem razão. É, então a gente ouve tanto essa frase de que se não jogou, tá com falta de ritmo. Se jogou muito, tá cansado. Os caras ganham, tinha que jogar todos os dias. O não jogar, eu acredito que ele seja legal para recuperar um jogador que tem aí uma contusão leve, alguma coisa. Agora, é, realmente é difícil. Se o cara não joga, é porque tá sem ritmo. Se o cara joga, é porque tá com lombalgia, com pubis, com não sei o quê, com canela. É difícil, velho. É, hoje é muita... Acho que tem muita frescura, na verdade, cara. Porque há uns anos atrás aí, o nego jogava com camisa pesando não sei quantos quilos quando tava molhada, bola de capotão. Hoje se tem bons gramados, camisa que não... Não pega chuva, não molha. Fisiologista. Tudo, velho. Tem tudo uma estrutura aí. Os caras hoje não jogam. Você pega o nosso amigo Valdívia, né? É um cara que... Melhor salário pra mim do futebol mundial. Porque o tanto que ele ganha e o tanto que ele joga, se você for fazer a conta, ele ganha mais que o Messi, né? Então é um absurdo. Hoje é muita frescura, na minha opinião, cara. Tem que... Tá certo. Não deixa jogar um pouco mais. Não deixa de estar. Ô, Félix, então tá bom, cara. Bom fim de semana pra você. Deixa aí seu palpite pro fim de semana. Santos e Palmeiras. Eu acho que dá 2-0 Santos e vamos esperar aí. Mas eu queria fazer um merchan pra levar mais um kit aí que eu vou buscar essa semana aí, cara. Então, manda, vai, faz aí o merchan. Mas, não vai ter, mas não vai ter mãozinha do mano, não. Não, agora eu tô sabendo já do merchan aí. Só a nova linha Bozano me garante um babiá fenomenal. Ganhou o kit Bozano. Então tá bom, Félix. Final de semana maravilhoso pra vocês aí. Um grande abraço. Alô, valeu, cara. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas, olha, rápido, rápido mesmo. É o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina. Nada disso. É muito mais inteligente, não é? Com o HDI, é assim, de bate pronto. E não se esqueça, com o HDI, você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro. Porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Santistas e palmeirenses, não esqueçam. Você, santista, mande o nome, o telefone de um palmeirense no chupadelivery@97fm.com.br. E você, palmeirense, mande o nome e o número de um santista no mesmo e-mail. chupadelivery@97fm.com.br. Aquele que perder vai tomar trote, tá bom? É trote. O Chupa Delivery. Posso mandar beijo pra minha família? Manda. Nasceu mais um. Apesar de você ter o Clóvis Tonioli. É, mas nasceu a netinha do Clóvis Tonioli. Legal, Maíra. Parabéns pro Clóvis, cara. Parabéns. Parabéns. Parabéns pro Dayan, pra Carol. Não liga pro cara. Vocês mandam abraço pra todo mundo, não posso mandar abraço. Agora liga pro cara. Esse trouxa aí manda abraço até pro porteiro. Toda vez, qualquer empresa que vai visitar, manda abraço pro porteiro, não posso mandar abraço pra minha família, vai te catar. Mas o porteiro, ele não tem o telefone do cara. Ah, pronto, o cara fala com o cara todo dia, manda abraço. Ô, pro cara lá da academia, que faz do Jojo. O cara lá da academia, paga com abraço, não posso mandar abraço pra minha família, meu, vai te catar. Ele não abre a boca, ele não abre a boca, o programa inteiro no final. Pode mandar abraço de novo pra esse Tomioli. É da família. Mas a família dele, mano. O cara é chato, todo dia. Mas quem é da família, você chega e liga. Tá bom, então eu vou mandar um beijo pra Bebeca. Pra você. Eu vou mandar um beijo então pra Bruninha, que tá aqui com a minha namorada. E é nóis. Eu vou embora agora porque eu vou pra praia. É, você também liga pro Bruninha, né? Fica mandando abraço. Liga vou ligar. Bruninha, né? Olha, obrigado. Velho, quem ganhou a camiseta da energia do estádio? Vitor Hugo Tavares Lopes. Boa! Com apoio da Fit, o parceiro desse evento. Fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea, Estádio 97. Telefone 3031-2288. Esse é o telefone dos bonés Vista Aérea. Estádio volta na segunda, às 5h30. Quem você acha que vai entrar feliz no estúdio na segunda, mano? Eu acho que... Quer dizer, o RG teria todos os motivos pra entrar feliz, mas eu acho que ele vai torcer pra que empate e que vá pros pênaltis e empate nos pênaltis também. Ele tá muito mureteiro na hora do programa. Tá, mas muito eu acho mureteiro. Que o Santos ganha. Tá muito, muito, eu muito. Acho. É. Estádio volta na segunda. Oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom.

Night Sessions. Night Sessions. I took the climb, I'm doing